atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Agora eu fiquei grande. Agora eu fiquei grande. E agora eu fiquei grande, comi um cogumelo. E tô tirando onda de Yoshi amarelo. Eu também tenho Zelda, Metroid e F-Zero. E a princesa ainda tá em outro castelo. Os games que eu jogava na infância não tinham CG, mas eu me amarrava. Pedia minha mãe pra comprar fita, pra ir na locadora e sempre zerava. Aí veio a era 32 bits, cheia de novidades, eu fiquei boladão. Os jogos eram todos em 3D, quero jogar PlayStation, 64 e Saturnão. E agora eu fiquei grande, comi um cogumelo. E tô tirando onda de Yoshi amarelo. Mega Man X4 dá pra jogar com Zero. E a princesa ainda tá em outro castelo. Eu gosto de jogos, né? E eu gosto de diversão. E o baixo, frente e soco é pura sensação. Eu gosto de jogos, né? E eu gosto de diversão. E o baixo, frente e soco é pura sensação. Meu nome é Detona Ralph. Eu vou detonar! Eu faço isso há 30 anos. Eu conserto! Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Você é só o vilão que detona o prédio! Pra ser honesto comigo mesmo, deve ser muito bom ser um mocinho. Ralph, você é um vilão, mas isso não significa que você é mau. Eu não quero mais ser um vilão. Stars glow for you. Go see the world, cause it's all so brand new. Don't close your eyes, cause your future's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. There's something in the air. E eu quero deixar essa diversão começando a sua centésima, vigésima edição. It's been fun, but now I've got it. Bituana Ralph. Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre um filme. Isso mesmo, um filme que é uma grande carta de amor para os fãs de jogos e diversão. Detona Ralph! Lembrando que nós vamos fazer um cast sem spoilers até a hora em que a gente for realmente dar algum spoiler, a gente vai avisar. Spoilers, some daqui! Não é isso mesmo, Lato? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Elapis. Agora eu virei corpo! O Crush! Ainda tô procurando o rinoceronte roxo do posto, eu não vi ele. O ogro, ele mesmo. Eu vou raspar a barba e fazer um cosplay de Wrecked Ralph. Caraca, pode crer. E a Lily? E aí, beijo pro Ludobardo que não pôde participar hoje. Ó, um abraço pro Ludobardo que chegou aqui ontem, crente que a gente ia gravar ontem e ninguém apareceu. Só eu e Lapso e Ludobardo. É, não, tadinho, não pôde de hoje. Pra quem fala que o Ludobardo é sumido, ele tenta de vez em quando, ele tenta. É verdade. Só tenta nos piores dias, né? Não tem gravação, no último que ele tenta é desmarcar. E primeira pergunta, vai ter gravação hoje? A gente fala, não. Ele, pô, hoje eu podia. E nessa semana nós estamos indo turbo. Depois do cast de vilões, nós queremos ser heróis. Vamos abandonar nosso fliperama atrás de novas oportunidades pra mostrar pra todo mundo que os poderosos chefões também são gente boa, gente fina, meu irmão. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. É uma coisa que se pensa depois de vilões, né? Eu tava assim, tipo, com um certo pé atrás com esse filme, tá ligado? Assim, a princípio eu tava com um pé atrás. Sabe, eu falei, ah, cara, pô, eu vou assistir, foda-se, tá ligado? Aí eu pensei assim, puta, só que eu tenho que assistir logo, porque se eu ouvir o feedback do Chicão sobre esse filme... Entendi. Eu não vou querer assistir. Você vai odiar o filme, né? Eu não vou querer assistir, aí então eu tenho que assistir logo. Eu vou odiar, exatamente, então eu tenho que assistir logo. Entendi. Aí nunca tava pensando assim, pô, vou ligar pra minha namorada, vou marcar e tal. Aí eu recebi um e-mail do Amigos da Justiça, né, com o nome do e-mail era, sei lá, Amigos da Justiça Wreck-It Ralph. Aí eu pensei, não, cara, não vou ler. Só que a curiosidade tomou conta de mim, entendeu? Entendi. Tomou conta de mim, eu fui ler. Aí tava escrito assim, galera, hoje... Aí era o Ninja Inimigo. Galera, hoje eu assisti Wreck-It Ralph e me apaixonei. Vim gravar semana que vem sobre esse filme. Já odiou, né? Essa merda. É, aí depois as pessoas não entendem o Comandante Cobra. É assim que se cria o ódio nas pessoas. É, com o excesso de fanboyzismo por parte de outros. Mas você conhece a história do Blight? Não conheço. Você pode contar? Você não conhece a história do Blight? Não faço ideia, tô curioso. Porque nos tempos mais primórdios, antigos, o Ninja Inimigo, ele tinha o poder do Blight. Blight é uma expressão que vem do Warcraft 3, que era o... Ou do Starcraft, talvez, eu não sei se... No Starcraft acho que tem outro nome. Mas no Warcraft 3, o Undead era uma raça que eles, conforme eles andavam, eles botavam Blight no chão, que era tipo uma parada destruidora, uma tipo um vírus destruidor, começa a matar tudo que passa, tá ligado? Mata as árvores, mata os animais, corrompe tudo. E aí, tipo, os Undead, eles só podem construir em cima desse Blight, que vai se espalhando pelo mapa e tal. E aí, o ninja inimigo, ele tinha esse poder do Blight, que era tipo qualquer coisa que ele tocava, corrompia. Entendi. Tipo, um dos mais clássicos que ele fez isso é com o Plunk Duck, que o Plunk Duck era um cara legal, até que o ninja inimigo tomou conta do Plunk Duck e falou, eu gosto do Plunk Duck, e ele pegou e destruiu tudo que é Plunk Duck. Cara, ele é muito fã do Plunk Exatamente. Duck. Que eu esqueci o nome em português, não foda-se. Ele blightou o Plunk Duck, é Plunk Duck, né? É Plunk mesmo? É, não lembrava. É o Plunk. Patinho desce pelo buraco. É muito bom esse episódio, mas... É bom, mas enfim, vamos aos e-mails, que é o que vamos aos e-mails. Então, eu sou Elapso, esse que tá falando aí comigo é o Mestre Splinter, todo mundo sabe disso. Claro. E essa é a leitura de e-mails. Essa é a leitura de e-mails do episódio 120, referente ao da semana passada, que pela lógica matemática foi o 119. O primeiro e-mail é do Viking de Gravata, Viking_de_gravata, tem 24 aninhos, é designer gráfico lá em Fortaleza, no Ceará. Eu vou tentar emular um sotaque de cearense aqui, a minha cachorra tá latindo pra caralho, eu vou fechar a porta. Ele diz o seguinte: olá, funkeiros malditos, aproveito logo pra parabenizá-los pelos 2 anos e meio de podcast e que vocês continuem sempre fodas e fazendo um trabalho de qualidade. Não tá sério, você tá baiano, então foda-se. Tá baiano. Que bom que voltaram, já estava com saudade da voz BDS. A voz BDS do Elapso. Sobre vilões, o meu tipo favorito é o psicopata. Coringa, o Kefka, o Scar, o Dimitri do GTA, o Vaz do Far Cry, que é o maluco de Moicano. Cara, é o Khal Drogo esse maluco, você reparou? É o Khal Drogo de Moicano. É a GLaDOS, o Seifer, Arthas, o Revolver Ocelot. A GLaDOS é um robô, como é que ela pode ser um psicopata? Pois é, ela não é um psicopata. Ela não tem sentimentos, ela não tem empatia. Ela foi programada pra isso, cara. Ela não tem culpa de nada. É, bom, é o que parece. Dentre outros, queria aproveitar pra deixar também algumas sugestões de temas para os podcasts. PlayStation 1, Ace Combat e Final Fantasy 8. Te dizer que esse de PlayStation 1 até vai. Cara, Final Fantasy 8 não dá. É, pois é, assim, eu falaria de Final Fantasy 14 antes de falar do 8, talvez. É, eu também. Eu acho que pois é. Mas é isso aí, tá anotado no caderno aí do Senhor Eternidade, que não tá aqui hoje, mas o Mestre Pinto tá anotando pra ele. Então temos e-mail do Zé do Araguaia, grande Zé do Araguaia. Fala abaixo, feitos socadores. Aqui é o Zé do Araguaia de Cuiabá, o irmão do Strafer, grande Strafer. E resolvi enviar e-mail antes mesmo de terminar de ouvir o Eu Gosto de Jogos 119. Qual que era o 119? É o de vilões, é esse último que a gente fez. É o de vilões. Só pra parabenizá-los pela melhor introdução ever. E eu acho amarelo do Grammy já. Ah, se fizeram a musiquinha com aquela. Fizemos. Só pra deixar claro, talvez ninguém tenha percebido, mas esse refrão aí do Eu acho amarelo já corre pela internet afora aí. Eu só fiz o resto. Ah, copiou, colou. Colei, fiz o resto da música. É você, sua vez. É, já acabou, olha só. Cara, porra, Zé do Araguaia é muito bom, cara. Eu queria que todo mundo... É um cara bem conciso. É um cara conciso, coeso, vai direto ao ponto. Sólidos Fox. Será que é parente do Solid? Alguma coisa assim? Ele é a mistura do Solid com o Fox, né? É o Bernardo com o Léo. Comecei a ouvi-los ano passado e não parei mais. Eu colocaria neste balaio de gato de chefões o grande Deus de Astro's Rock, simplesmente por ser Deus. E fim de papo. Difícil muito justo. Muito justíssimo. Porra, o mesmo pode ser perdido de todas as religiões, como diria o Drácula. É difícil encontrar um podcast com a qualidade de som boa. Parabéns, é nós que voa pro chão. Outro cara aí. Enquanto a gente lutou pra ter uma qualidade de som boa, cara. Pois é, cara. Muito foi feito, muitos headphones foram. Muita edição, cortados. Muita gente morreu. Muita gente morreu, cara. Muitas noites de sono foram perdidas. É foda. Mas estamos aí. Quem te viu, quem te vê, né? Nós somos o Bastante Soco. Agora é grande cavaleiro alf, caralho. É muito bom, né? Muito bom esse cara. Cavaleiro Alface Alce. Tenso de falar o nome dele. Temos. Realmente, o boss que mais chega na categoria que criaram é o Drácula. E a montaria dele é ele mesmo, pois ele pode virar morcego. Tem razão. Se ele se teleportar, aparece apenas alguns metros pra frente. Não entendi. Se teleportar não é montaria, porra. Pois é, sei lá, é magia. A montaria dele é um morcego. Pois é. Ele monta nele mesmo e faz um Inception. É a morcegantropia dele, não sei o que. Morcegantropia, exatamente. Perfeito. Meu boss favorito é o Omega de Mega Man 03, pois ele é um robô. Muito maior que. Eu ia parar agora, pois ele é um robô. Sem nada, né? Eu gosto dele, pois ele é um robô. Curto robô. Muito maior que você. Ele é um robô muito maior que você. Mas veja bem, o Mega Man não é um robô. Ele é um robô-homem. Muito maior que você. E ao derrotá-lo, ele se transforma em um robô muito maior. E depois ele vira uma forma do seu tamanho e faz um plot twist. Sem falar que ele faz tudo que você faz, só que melhor. Olha só. Bom, e como é que você ganha dele, então? Pô. Dando tiro no filho da puta, né? Provavelmente. Dando tiro. Ah, tá aí o Cavaleiro Alface Alce gosta de uma pessoa muito maior que ele. É, ficou ele aí. Exatamente. E que depois fica do tamanho dele. Depois que é o tamanho dele, tá certo. E faz tudo que você faz, só que melhor. Entendi, ou seja, é um negão. No mais, gostaria de dizer que gosto muito do pod de vocês. Abraço. E ninja inimigo, não se esqueça de respirar. Não se esqueça de fato. Não, você pode morrer, tranquilo. A gente não gostaria disso, certo? É, o Alface, fica tranquilo. Todo mundo respira, cara. Porque a gente usa um negócio na edição que corta a respiração de todo mundo. E fica todo mundo falando atropelado, igual um androide cibernético biônico. O próximo e-mail aqui. Fala, galera do Baixo Frete Soco. Meu nome é Baixo Frete. Baixo Frete. Baixo frete. Olha a mensagem subliminar aí. Mandou. Baixo frete aí, que o frete dessa caneca pois do cara. Baixo frete soco. O meu nome é Arthur de Jesus, tenho 15 anos. Olha, tá quase entrando quase naquela fase da depressão, né, cara? Tá entrando, né, na fase da depressão agora, na verdade. Ele já tá muito perto, mas ele ainda tá batendo punheta. Ainda tá feliz. Moro em Cidade feliz. Oriental, onde ninguém sabe o que é podcast. Cidade Ocidental, perdão. Não, ele... Cidade Ocidental, não é Oriental. Acho que é em Goiás essa porra, não é? Sei lá. Vou procurar aqui no Google Maps. É, Goiás. Cara, é tipo muito longe de tudo, assim, parece. É perto do Novo Gama, enfim, não sei de Goiás. Deve haver muito sertanejo lá. Deve haver Camaro Amarelo a rodo lá. Quero falar que vocês são fodas. Comecei em novembro de 2012, já estou no 94, mas tive que mandar um e-mail pra falar quando eu chegar nos atuais. Manda um abraço pra mim. Tá, não fez muito sentido pra falar. Um abraço aí, rapaz, Arthur. Tá, tudo bem. Abraço a vocês de qualquer forma. Cara. Abraço aí diretamente daqui do Rio de Janeiro aí pra você em Goiás, na Cidade Ocidental. Já fiz até minha mãe escutar vocês. Queria falar sobre o cast 69, que eu coloquei no alto-falante do meu celular. Minha mãe tava em casa, deu muita briga. Tive que explicar o que é o podcast. Caraca, beleza. Coisas da adolescência, né, cara? É garoto ainda, aí faz essas meadas de vez em quando. Porra, tanto episódio pra ouvir no alto-falante. Não, vai ouvir de putaria. Tá, pra amanhã ouvir junto. Beleza. Mas valeu a pena, então. Um abraço. Mestre Splinter e Senhora Eternidade, eu sei quem é quem. Olha só. Ele sabe que eu sou o Mestre Splinter. Então ele sabe que você é o Mestre Splinter. E lá pro Sinistro Inimigo, como peguei só o final da época de CS, o meu nick era Jesus, não mate filho de Deus. Melhor nick que eu já vi na minha vida, assim. Não mate filho de Deus, não tá sendo Brad, mas é Jesus. E aí, galera, do Gosto de Jogos de Diversão, aqui que eles escrevem mais uma vez é o Chinês Flamengo Jante 69, você que purificará o mundo da praga conhecida como humanidade. Caralho, já é a terceira vez que eu tô lendo isso, cara. Triste. Porque um tal de lapso fica caindo toda hora da gravação de mentiras mesmo. Foram profanadas. Não sou de Caio, é a minha internet. É a internet. Primeiramente, eu gostaria de apontar uma imensa porradaria falando com vocês no podcast sobre nós. Recupera que eu tô lendo rápido pra não cair, né? Sephiroth tem sim um subboss a seu comando, sua própria mãe Genova, é verdade. Que inclusive acaba combatendo Cloud e sua trupe muito mais vezes do que o próprio Sephiroth. Verdade também. Você tem razão. Além disso, segundo o Solid... Ué, o Solid participou desse podcast? É, participou. Peraí, participou? Eu não sei. Acho que não. Aí deve ter não. Falado depois. Não. Deve ter falado no stream, sei lá. Pode ser. Ou então deve ter sido... Ou então alguém tá confundindo alguém com o Solid, pra variar. É, bem provável também. Já que eu ainda não zerei a porra desse jogo. E não zerou o jogo e tá falando merda, né? Ué. Beleza, chinesiamente, gente. Beleza. Parabéns, mas, enfim, envolvidos. Segundo o Solid, o objetivo do Sephiroth nem é a porra da destruição mundial. Nossa, que desnecessário essa porra que você criou aí. É. Ele queria apenas criar uma ferida gigantesca no planeta para depois se fundir com o mesmo e fazer uma limpeza mundial no processo. Não, ele queria fazer uma merda gigantesca que pra mim é equivalente à destruição mundial, né? Vamos combinar. Sim. Provavelmente depois enchendo o planeta com seus minions criados a partir das células de novo. Tipo, ele ia se fundir com o mundo, cara. Isso não ia ficar... Não ia ser maneiro isso. Ele ia querer unicidade com o mundo. Olha que coisa bonita. Que bonito. Logo, ou seja, morre, né? Morre que ele virou um com o mundo. É. Logo, e aí conseguiu no final, porque ele morreu. Logo, é. Já que de fato ele queria a dominação mundial de certa forma, Sephiroth reúne em si praticamente todas as características que fazem um vilão foda, segundo vocês. Tirando talvez o fato dele não ter montaria. O cara voa, porque ia precisar de uma e não ter capa. Olha, veja bem, o cara tem uma montaria, porque como a gente viu no e-mail anterior ali, do... Quem foi que mandou o e-mail? Foi um cara aí, já esqueci. O Cavaleiro Alfacial. Foi o Cavaleiro Alfacial falou que a montaria pode ser ele mesmo. Então se o cara voa, o Sephiroth, ele tecnicamente monta em cima dele mesmo e voa. Logo, ele tem uma montaria que é ele mesmo. Depois é, isso não faz sentido nenhum, se mas... em si próprio, é isso. Isso, exatamente. Ele se monta em si próprio e voa. Então ele tem uma montaria. E ele não tem capa, mas ele tem um sobretudo, que é equivalente a uma capa, no caso. Verdade. Ou seja, ele tem sim todas as características que fazem um vilão foda. Porém, ele tem uma característica que não permite que ele seja um vilão foda, que é o fato de que os fanboyzinhos amam ele. Pronto. É, tá bem explicado. Vou explicar isso aí. Os fanboyzinhos amam ele e logo não é foda. É escroto, entendeu? Entendi. Compreendeu, tá? Vamos passar pra próxima fase. Então, agora eu gostaria... O que é que a gente vai fazer agora? Eu achei que tinha acabado o e-mail, tô perdido. Ah, caralho, porra, acompanha aí, hein. Tô perdido, agora, cara. Agora, eu gostaria de apontar mais uma característica que faz o vilão foda, que é quando mesmo insere um fator derrota ao jogo. Ou seja, quando ele tiver esses diversos momentos durante o game, te deixando cada vez mais motivado a tentar derrotá-lo em seu próximo embate. Exemplos de vilões que fazem isso não faltam. Kay Lane de Mass Effect 3, Andrew Ryan de Bioshock, além do próprio Sephiroth em FF7. Eu não sei porque isso faria um vilão foda, mas tudo bem. Eu acho que a dificuldade do vilão em si faz um vilão foda, tipo a Cyberpunk. Por exemplo. É, inclusive esse Skylang é uma merda, assim, é um personagem muito escroto, assim. É, tentaram, bota um japonês ninja aí no Mass Effect 3, só pra falar que teve um japonês, pra não falar que não teve nenhum. Enfim, isso é tudo, pessoal. Pessoalmente, não acho que existe uma regra muito definida pra se fazer um bom vilão. Claro que tem. A gente acabou de dizer que tem. Pelo contrário, acredito que muitas vezes é preciso pensar fora da caixa para conseguir criar um bom antagonista. Até meu próximo e-mail e é um abraço. Até seu próximo e-mail e um abraço pra você. Um abraço e, enfim, o professor desesperado retornou e ele diz o seguinte: como era de esperar, outro podcast sinistro. O pera tema... Aí, como era de esperar ou como era de desesperar? Aí sim, hein? Olha só que maravilha, hein? Muito bem pensado. O tema antigo se renovou na mão de vocês e foi muito bem trabalhado, digno do Baixo Frente Soco. A ideia de vilão, que é uma referência direta à vila, vilarejo, lugares onde habitam vulgo pobres. Olha só, é professor mesmo, né, cara? Que maravilha. Caralho. É bastante ampla. No mundo dos jogos não é diferente. Geralmente encontramos uma série de motivos e explicações para a figura da formação de um vilão. Penso que um dos motivos mais fortes, até pelo próprio uso da tecnologia em si, é a inserção da dualidade ciência e não ciência no mundo ocidental. Essa dualidade, presente também em algumas religiões, contamina um pouco a ideia de criação de algo, pois muita coisa que está nesse meio, científico também, que pode até ter sentido, mas só em um problema matemático alguém vai comprar 60 melões sem ser um distribuidor ou coisa parecida. Eu não entendi, mas beleza. Não. É sem sentido. Daí, conseguimos achar como se forma algo semelhante a um diabão ou um coisa igual ao Lavo estocando terror. Se bem que não considero como um ato de um vilão, tanto porque o próprio ser não tem noção ou consciência de maldade. É verdade, isso nesse sentido, feito pra criatura lutando pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Né, ou seja, o Lavos é mal compreendido. É igual os Reapers do Mass Effect também, são mal compreendidos. Uhum. Eles só queriam ter um outro filho. Eles só querem voltar pra casa. É. Isso é no Mass Effect 1. Você tá confundindo. Ah, desculpa, o Lavos só queria voltar. É, o Lavos só queria voltar pra casa. É, isso no sentido totalmente de lascar com tudo, ó. Às vezes é por alimentação, essas coisas de sempre. Talvez o vilão é aquele que se aproveita do poder e tal, como a princesa Zeal, pra dar um bom exemplo. Que princesa é essa? Zeal? Não corre essa. É do Chrono Trigger. É Zeal o nome dela? Não lembrava, cara. É. Que merda. Ela rouba o poder do Lavos e fica sinistrada. Ela meio que fica a alma do Lavos. Ela no Chrono Trigger, na versão de DS, aparece ela melhor, assim. É, um vilão é só outro ponto contraponto da história. Nós estamos acostumados com os grandes nomes, datas e todo tipo mas de referência. Mas não é princesa Zio, é rainha Zio, agora eu entendi. Ela é rainha. Ah, bom, eu se acho ela que é rainha. Ela rainha é uma filha, mas a filha dela não é má. É, se ela foi rainha, já foi princesa. Justo. Um vilão é seu outro ponto da história. Nós estamos acostumados com os grandes nomes, datas e todo tipo de referência de poder. Só que ninguém faz nada sem motivo. Vale a pena refletir nisso. O cavaleiro está em busca da princesa realeza, não em busca de uma simples camponesa. Que frase bonita. Enfim, é isso. Espero não ter falado demais ou falado muito, que são sinônimos, né? É, qualquer coisa, estamos aí. Abraços do desespero. Abraço! Abraço! Professor lá do... Eu acho que é do Ceará também, a namorada dele é, pelo menos, ele disse. Mas então, abraço pra ele, abraço pra todo mundo e é isso aí. Senhor... Não, desculpa, mestre Peter. Desculpa, eu gostaria de comentar uma coisa mais sobre o Chrono Trigger. Gostaria de filosofar sobre o Chrono Trigger, que ele levantou uma questão importante. De fato, o Lavos não é um vilão, ele é só um animalzinho gigantesco que tá numa boa. O vilão de verdade, que muitas vezes é visto como o heróizinho Riei do Chrono Trigger, é o Magus. O Magus foi o filho da puta que acabou com o mundo, porque ele que summonou o Lavos pra... Ele falou, eu sou foda e quero testar minha fodeza, vou summonar o Lavos e vou matar ele. Aí ele summonou o Lavos e o Lavos oprimiu ele, oprimiu todo mundo, matou o Crono, entendeu? Acabou com a porra toda. É, exatamente. Então é o Magus que é o filho da puta. Mate o Magus, salve, mate o Magus, salve o Lavos. Cara, esse é o correto de fazer o jogo então, né, cara? Você tem que matar o Magus, porque ele fez a merda, né? Mata o Magus, quando você mata o Magus, mata o Magus. Ele com o Frog, mata o Magus e deixa o Lavos quieto. Eu nunca matei o Magus, cara, eu vou fazer isso agora, assim, eu vou jogar essa porra só pra matar o Magus. É difícil, cara, eu sempre falo, vou matar o Magus. Aí nunca mata, né, foda, eu sei como. Ele é muito carisma. Ele é muito carismático, ele é muito carisma, muito carisma. E é isso, galera, pra quem quiser mandar e-mail pra gente, sabe como é que faz, né? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Aí tem Twitter, Facebook, Twitch, é tudo o que for, @baixofrentesoco. YouTube agora também, é tudo @baixofrentesoco, é isso mesmo. E o YouTube, pode clicar aí, ó. Isso aí que o Sr. Internet falou, não, Mestre Splinter falou. E até semana que vem, fiquem agora com o episódio. Beijo. Os portões do Baixo Frente Soco no podcast Eu Gosto de Jogos. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, gente. Bonita, mas aparece de vez em quando, né? Ogo também. Ogo faz parte da nossa família também, aparecendo de vez em quando, sumindo, aparecendo. Lembrando que cada vez que a Lili participou do programa, ela tava com uma cor de cabelo diferente. É verdade. As pessoas não veem. É possível. Não, tava assim. Mas eu tô numa época agora que cada vez que eu vejo ela, eu tô com cor de cabelo diferente. Não, tá. O que não quer dizer nada, né? Porque, por exemplo, eu e o Ninja Inimigo, desde o começo do programa pra cá, estamos com menos cabelo. É, exatamente. Mas estamos com menos, mas é isso, faz parte da vida também. E aí, cara, você não vai agradecer minha presença? Ah, Cruz, pelo amor de Deus, tu já mija aqui em casa com a turma baixada, vai uma porra. Vai se fuder, né? Pois bem, meus amigos, em novembro de 2012, a nossa tão amada Disney resolve lançar um filme que se passa no universo dos jogos e diversão, né? E na primeira vez que eu já vi o trailer mostrando Robotnik, Zangief, Sonic, né, o Pac-Man, mó galera, eu fiquei maluco, fiquei doidão. Achei que a parada ia ser muito foda. Então, vou começar aqui já perguntando assim pro meu amigo Ogro. Oi. Ficou ansioso pra ver essa ideia na telinha, na época que tava os posters, os cartazes, os trailers rolando? Olha, Disney Migo, eu vou dizer exatamente a reação que eu tive quando eu vi o primeiro trailer de Wreck-It Ralph. Eu tava no trabalho, me mandaram o trailer, assisti, eu virei pro lado e falei com meu colega, puta que pariu cabeça, vão fazer um Roger Rabbit de videogame. Nossa, eu ouvi uma amiga minha fazer o mesmo comentário, cara. Puta que pariu cabeça, vão fazer um... Não. Roger Rabbit. Sua amiga chamando cabeça também? Não, só a parte do Roger Rabbit. Porque é a ideia que passa. massa, né, cara, que tu vai ter... O que que era o Roger Rabbit? Era um era uma grande homenagem aos cartoons antigos e misturavam num filme só desenhos de diversas empresas diferentes. Tipo, desenho da Warner e desenho da Disney junto, um lado do outro. Nunca antes na história desse país. E outros também, né, cara? Então tu vê que o primeiro inferno de conseguir licença e permissão de direito e propriedade de imagens e tudo mais foi o Roger Rabbit, que, tipo, eu acho ainda até hoje que deve ter sido fichinha comparado com o esforço do Wreck-It Ralph, entendeu? Porque tu tá colocando concorrentes diretos ali. Ah, eu acho que pelo contrário, acho que no Roger Rabbit era ainda muito mais difícil, porque as pessoas não tinham essa percepção de que você, por mais que estivesse aliançando propriedade intelectual. Então beleza. Acho que hoje em dia é muito fácil, né? Você chega lá, cara, olha só, cega, eu vou colocar o Sonic num filme da Disney. Porra, por favor, quanto é que você quer pra isso? Você tá fazendo uma propaganda do seu produto, mas... A cega tudo bem, mas com a Nintendo não deve ter sido tão simples assim, né? Talvez, aí cada um valoriza a sua propriedade de uma forma, né? O inferno na época do... Perdão, que seja justamente o contrário, que foi o inferno na época do Roger Rabbit tu colocar empresas que batiam de frente há décadas. Colocar Mickey Mouse e Pernalonga numa mesma cena, entendeu? Que bom que você enxergou dessa forma, né? Como se fosse um Roger Rabbit de games, né? Porque teve gente que achou que eles iam contar uma história do Sonic original. Não, o que ele falou é exatamente a beira do precipício pra opinião dele sobre o filme, cara. Eu acho interessante porque colocar os personagens reais, por mais que a história não seja sobre os personagens dos jogos de videogame clássicos que a gente conhece, a gente não vai ver lá. Detona Ralph não é uma história sobre o Sonic, sobre o Mario, sobre o Robotnik, não. Eles inventaram personagens novos em jogos novos e eles são a trama principal, né? Então a ideia foi colocar personagens de videogame que existem, que sejam reais, e inúmeras referências como uma opção direta do diretor pra dar credibilidade pro filme, autenticidade, pra você ver o filme e falar, porra, isso é videogame mesmo. É criança olhar e falar, pô, eles estão no videogame mesmo, olha lá, é o Sonic. A ponto de algumas pessoas, às vezes menos entendidas, acreditarem que aquilo de fato era um videogame que existia, etc. Sim. Até porque ele tem uma construção muito palatável, né? O jogo do Concerta Félix é uma clara referência ao jogo do Donkey Kong, o primeiro. Lá. O eles só fizeram, só inverteram quem é o nome do jogo, né? Em vez de ser o nome do vilão, que nem era. É o Wreck-It Félix Jr. ainda. Pois é, ainda tem Jr. no nome, ainda, né? Ao Donkey Kong Jr., que foi a continuação, né? Eles só inverteram aí quem é que dá o nome ao jogo. O Ralph é uma cópia descarada do Donkey Kong, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa, um bicho grande, né? Pode ser cópia do André do Final Fight também, se eu pensar assim. Pode ser uma bobo com cabelo também. Pode ser, mas é porque ele é um bicho grande de mãos enormes que fica tacando coisa do alto da parada em cima do maluco, né? Assim como o Felix é uma referência a Mario também, né? Que em vez de ser encanador, é marceneiro. É um marceneiro, exatamente. Bonezinho, tem tudo. Narigão grande, tem tudo ali. Tá tudo nesse meio. Mas o importante frisar também que isso que o Ninja Inimigo acabou de falar sobre os ser personagens originais, mas tu ter como cenário, embasamento, personagens que de videogame que existem mesmo, a mesma situação do próprio Roger Rabbit, né? Que os protagonistas são personagens originais, mas o cenário, o mundo que eles vivem, são habitados por desenhos clássicos. Sim. E a própria experiência mais próxima da Disney, que é o Toy Story, que não é exatamente da Disney, era da Pixar, na época era separado, etc. Mas o John Lasseter, de qualquer forma, é envolvido com o Detona Ralph, é o exemplo mais próximo que eles tinham, já tinham feito, já sabiam que dava certo. E o Toy Story tem uma porra, tirando o Woody e o Buzz, tudo que tem ali no primeiro Toy Story é coisa que já existe, né? Então, Ilapso, nos presentei agora com a sinopse do filme Detona Ralph. Parece que tá levantando um robô gigante aqui agora, né? Olha só, que maravilha. Então, eu vou... Não vou imitar ninguém de lá, porque eu não sei. O Detona Ralph é um filme do Rich Moore, que é um cara da Disney. Ele é uma das figurinhas carimbadas lá da Disney de muito tempo. Ele é um diretor que trabalhou em vários episódios de Simpsons, Futurama... Ele já tirou pra todos os lados e tá na Disney já há algum tempo, né? Uma figurinha carimbada lá da indústria, na verdade, não da Disney. Uh-huh. É, ele dirigiu o episódio de Simpsons, ele trabalhou muito tempo com Matt Groening, ele trabalhou em Futurama também, e até outros desenhos até mais obscuros, até por se dizer assim, eu não sei se algum de vocês chegou a conhecer, passou na Warner aqui um desenho chamado Baby Blues, que era de uma tirinha. Sim, eu cheguei. É, de um casal que tinha uma filhinha, bebezinha. Passou na Warner aqui durante muito tempo, e depois passou naquele bloco adulto do Cartoon Network. Eu acho que eu vi no Cartoon. É, eu só... Eu, Zoé Zezé é o nome aqui, lembrei. É uma tirinha. A tirinha sai aqui no Jornal O Globo ainda, aqui no Rio de Janeiro. Acredito que outros estados também saem. Então, assim, ele trabalhou com um monte de coisas assim e é um figurão da indústria, chegou na Disney e dirigiu esse filme. Não sei se ele teve envolvimento com a empresa anterior, mas a ideia do Detona Ralph em si, ou de um filme baseado em videogame, isso vem já de 30 anos. Isso vem já de quando o videogame começou a ser um negócio presente na sociedade americana. Tanto é que a Disney fez o Tron lá em 82 ainda. Uhum. Então, no final dos anos 80, eles tiveram essa ideia de fazer um filme baseado em videogame. Não saiu, graças a Deus não saiu, porque as animações dos anos 80 da Disney eram sofríveis. Ia ser stop motion, sei lá, né? Ia ser reciclagem de cenas de outros filmes, provavelmente. Uma metade dos filmes eram... Os filmes pré-Bela e a Fera eram. Nos anos 90, eles chegaram a pensar de novo nisso, mas também não saiu, E essa ideia foi posta várias vezes no papel. Isso aqui é legal. E cada vez que eles botavam, eles quase tocavam o projeto pra frente e davam um nome, por exemplo. O primeiro nome do filme ia ser, tipo, High Score. É, ainda bem que não foi, porque ia ser High Score Musical também. Sei. E foram mudando o nome do filme, enfim, aí no meio dos anos 2000 o personagem foi batizado como Ralph, mas acabou que o filme só saiu agora quando o John Lasseter, e quando virou o executivo-chefe do estúdio de animação da Disney, né, após a fusão a compra da Pixar, aí ele falou, vamos fazer essa porra aqui, colocou o pau na mesa e fez. É ele que faz as coisas acontecer. Pois é, ele que manda naquela porra, né, é ele que faz, né, tanto até que as animações da Disney passaram a seguir esse padrão Pixar, até de ter o curta antes, no começo, inclusive. Sim. O curta do Detona Ralph. Muito bom. É melhor que qualquer outro que a Pixar já tenha feito. O Amilos tem uns curtas muito fortes, mas esse curta é a parte mais. Tem outros muito bons, mas esse superou todos os que eu já vi. Só do Wall-E que eu ainda não vi. Acho então, que é até importante dizer que o filme é da Disney, né? Não tem nada da Pixar. A Pixar já tinha lançado o DL em 2012, o Valente, que não é o melhor filme da Pixar também, mas enfim, não cabe julgar aqui. A Pixar já tinha lançado. A animação inicial desse filme é uma animação tradicional da Disney que tu reconhece muito o estilo da animação ali. Pois é. O estilo do traço também. Sim, sim. E é uma fábula moderna, né? Bem tem um pouquinho de cel shading ali, uma ideia assim, que nem... Algumas coisas no primeiro plano também, mas enfim, acho que vale a pena ver esse filme. Então assim, quando a Disney realmente fez esse filme, eles fizeram até meio que as escondidas, assim, não ficou um negócio muito evidente, até porque as animações da Disney em si estão ficando meio que em segundo plano já, de uns tempos pra cá, né? Então a Pixar assumiu esse primeiro plano e a Disney acabou sendo meio que o segundo escalão. E com a empresa envolvida com tanto filme em live action recente e aquisições aí, acho que a menor atenção que a Disney recebia era sobre um filme que ela fosse fazer, né? No ano que ela comprou a Marvel e comprou a Lucasfilm, o mínimo que deram de atenção é um filme de animação. Mas tira uma dúvida minha, a Pixar, ela foi comprada completamente pela Disney, ela faz parte da Disney ou ela é independente? Gente? Não, a Pixar é como se fosse um estado autônomo, ela é tipo a Catalunha da Disney, sacou? Eles têm poder de fazer o que eles querem, assim como a Marvel tem, assim como a Lucasfilm provavelmente vai ter, como o canal de televisão ABC tem, a ESPN tem, são braços da Disney, a Disney é dona. Então, o Bob Iger, que é o presidente da Disney, ele é chefe dessa galera toda, mas ele dá autonomia a todo esse pessoal pra fazer o que tem que fazer, né? Tanto que o Justiceiro não acostuma matando gente na Marvel, né? Não passou a dar pente chip em ninguém, babá. É por isso que tem filme que é Pixar e filme que é Disney, né? Pois no caso, é. Disney é. Pixar e filmes que é só os estúdios Disney. Mas esse merge de empresas, claro que dá pra Disney autonomia pra chegar, bater na porta do seu Pixar lá, olha só, a gente quer fazer uma animação maneira aí sobre videogame, cara. O que vocês têm aí de ferramentas legais e know-how de animação em CG pra passar pra gente? Então, uhum. Existe uma troca ali de profissionais técnicas também. Certamente deve ter uma interseção grande, né? Mesmo porque no topo da cadeia tem. O John Lasseter é chefe das duas partes, né? Ele não deixou de ser o mandatário da Pixar, o executivo da Pixar, quando se tornou da Disney. Algo do tipo, modela nos computadores da Disney e faz renderização nos computadores da Pixar. Provavelmente, algo desse tipo. Não são empresas separadas, mas... A Disney vem banhando em toda a inspiração que a Pixar tinha pra animação, né? Depois da compra. Então ela fez a compra, fundiu as empresas e, apesar de ter autonomia, a Disney aproveitou o que eles tinham de melhor, né? Mas mas existem filmes que são Disney Pixar, não tem? Então, os Disney Pixar são Pixar. Disney Pixar, porque, por exemplo, tem. Valente é um Disney Pixar, o Toy Story 3 é Disney Pixar. Tem Disney, lá do Carros 2. Tem Disney, Walt Disney Animation Studios e Disney Pixar, que a Pixar é uma empresa Disney, né? Entendi. Provavelmente, assim, no futuro, o episódio 7, quando sair, vai ser Disney e Lucasfilm, talvez. A Marvel, eles não fizeram isso. É. Talvez com a Lucasfilm façam. Entendi. Bem, bem, então Crusher, já que o Ilapso não deu a sinopse e explicou a origem do filme, você poderia nos dar a sinopse? Vou dar uma... Detona Ralph? Vou dar uma sinopse bem simples. O Ralph é um vilão de um jogo, do Detona Ralph, onde... Não. O nome do jogo é Conserta Félix. Conserta Félix, né? Verdade. Conserta Félix Jr. Tô confuso. É, enfim, o Ralph é o vilão do jogo, onde ele destruiu o prédio e o Félix vai lá e conserta. Eu conservo! Só que o... Nossa, fez golzinho. Parabéns. O Ralph tá cansado de ser vilão, né? Ele quer ser um cara do bem. Ele quer ganhar uma estrelinha de ouro. Ele quer ganhar uma medalhinha. Quer ser feliz. Isso aqui é engraçado. Uma coisa que eu senti falta no filme é que eles fazem uma referência à glória do herói, porque o Ralph, ele sente falta de ganhar a atenção que um herói ganha. Na verdade, ele é o escroto, porque ele é o vilão. Todo mundo acha ele um filho da puta. E como ele só tá fazendo o trabalho dele, ele tem que ser o vilão ali pro videogame funcionar. Todo mundo fica odiando ele e ele só tá fazendo o papel dele. Ele mora no lixão, cara. É mó chateado. No lixão é só toco de madeira. Tijolo, né, cara? Melhor lixão, né, cara? Porque só tem prédio, o lixo vai ser o quê, né? O lixo é verdade. É tudo que ele quebra, cara. Ele leva pro lixão. Pois é. Mas aí, engraçado o que eu achei, porque eles ilustraram essa glória do herói como uma medalha. A medalha que você ganha dos heróis. E eu acho que poderia ser algo tipo o beijo da princesa, né? O beijinho na ponta do nariz da Peach no Mario, sabe? Ah, mas eu acho que o Ralph tá pouco se ferrando, tá? Beijo da princesa. Ele quer a porra da medalha pra ganhar bolo. Ele quer parar de dormir no lixão, cara. Porque tu vê que quando ele faz uma caminha no lixão ali, se ajeita tudo em cima de um monte de tijolo, mas quando ele tem uma coisa como ele puxa um tijolo. Então não importa se tu tem uma cama de milhares de tijolos, vai ter um tijolo errado e vai incomodar. Entendeu? É engraçado que mostra na historinha, assim, ele dentro de uma árvore lá, sei lá, tipo Chaves, só que em vez de um barril é tipo um toco de árvore que ele fica lá dentro. Aí do nada ele tá lá na moral e vem um trator vacilão e leva o toco de árvore dele pro lixão. Aí é tipo, what the fuck, dude? Total. Então, aí ele quer a estrelinha dele, porque se ele tiver uma estrela, ele vai ser como se fosse um herói, como se fosse o Félix, que ganha uma medalha toda vez que vence no jogo. E pra isso ele vai pra outros jogos, né? Procurar uma forma de ganhar uma medalha. Esse negócio da medalha e não da princesa, eu acho que é até uma escolha de construção de roteiro pra você poder encaixar aquilo que se desenvolve ao longo do jogo, a história dele ir pro Game Central e procurar outros caminhos pra conseguir o objetivo dele, né? E essa coisa da princesa. Se ele quisesse o beijo da princesa, ele ia fazer o quê? Ele ia invadir o jogo do Mario e tentar roubar a princesa? Então, assim, que porra de ato-herói que ele tá fazendo? Uhum. Então foi uma opção de roteiro até, na minha opinião, acho válida. Até porque a relação que eles tentam estabelecer no filme não é nem relação de amor, assim, de paixão, né? Mas aquela relação é muito parecida com o meu malvado favorito. Inclusive, é extremamente chupado do meu malvado favorito, que é a relação do cara malvadão com a garotinha bonitinha. Monstros S.A. também, né? Monstros S.A. também, exatamente. Na verdade, ele é muito mais banhado nos Monstros S.A., né? Até aquela cena que tu tem a central dos videogames lá também tem coisa... Tem no Monstros, né? Uma tomada muito igual no Monstros também, né? Quando chegou aquele monte de monstros por todo o lado. Mas tem uma coisa no malvado favorito que o cara, ele é mal, né? Não é que ele é tipo o vilão, ele é tipo mal. O cara é mal e acaba sendo tocado pelas criancinhas. Opa, da cadeia. Só que no Detona Ralph, o Ralph, ele é o vilão do jogo. Não significa que ele é mal. Ele só tá tipo fazendo o papel dele ali, que é quebrar as paradas pro jogo funcionar. Sem ele, a parada não vai rolar, não vai ter jogo, entendeu? E tu vê que não só ele, mas todos os vilões ali clássicos sentem a mesma coisa, né, cara? Tipo, a gente tem que vilanear porque a nossa missão é essa. Não é algo que estejam curtindo fazer. Aham. Mas o Ludobardo achou a Vanellope muito parecida com a menina do... Do meu malvado favorito. Eu fui ver com ele, tá igualzinha a menina, ué. E a Boo também. A Boo, ela é mais tipo bebezinha, né? Fala menos, fica mais tipo puxando o cabelo e tal. A Vanellope é mais... Chata. É. A trama do filme, ela se passa num fliperama clássico, que usa moedas de 25 centavos, aquela quarter, né, aquela coisa clássica dos Estados Unidos. E eu achei isso bem legal, porque a cultura de arcade aqui no Ocidente, ela tá bem mais fraca aqui na nossa época, que a gente, tipo, saía pra ir no fliperama, a gente tem que suar pra achar um fliperama, suar em shopping, etc. Ou lá na toca de versões de Caxias do Ilapso. Eu queria saber, assim, Lilith, o que você acha que pros novinhos se identificarem melhor com as situações? Você acha que o cenário tinha que ser dentro de um console ou um PC? Ou você acha que o lance do fliperama ficou legal mesmo? Eu acho que o lance do fliperama ficou legal porque é uma coisa um pouco mais difícil de achar, principalmente aqui no Rio. Pra quem não sabe, eu não sou do Rio, sou de Recife. Lá é muito fácil achar. Todo shopping tem um fliperama grandão, assim, com muitos jogos de arcade. Você não usa moeda. Tem tudo. E você não usa moeda, mas você usa um cartãozinho que você carrega lá mesmo. Então, acho que as crianças ainda têm muito contato com isso. Mas aqui no Rio, realmente eu não sei muito bem como isso funciona. Se funcionaria melhor com computador, videogame doméstico. Então, a gente também não sabe qual é a realidade dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que também foi um artifício que eles usaram, né? Porque a ideia de você ter um fliperama com várias máquinas ligadas numa extensão, e a central ser a extensão, porque da extensão você pode ser levado pra qualquer jogo. Achei isso genial e foi um artifício que eles conseguiram utilizar. Porque se fosse num console, como é que eles iam fazer isso? Sei lá, ia navegar na PSN Live. Na PSN, cara. Isso também passa muito por quem fez o filme. Esses caras colocam muito de si no filme que eles estão fazendo. E é um filme que tem que ser apelado, que tem que ter um apelo pra, não só pra criança, como pro pai que vai levar o filho no cinema. O pai que vai levar o filho no cinema também tem que se reconhecer alguma coisa ali. Então a criança, ela percebe que aquilo é um videogame. Ela, enfim, não pode não fazer parte da convivência dela, mas ela consegue reconhecer que aquilo de alguma forma é um videogame. Ela já deve ter visto algo parecido em algum momento na vida dela. Enfim, ela consegue estabelecer uma conexão. E o pai, ele... O bairro dela, né, e tal. Pois é. Mesmo que não tiver, ela vê, aquilo é um videogame. Pronto, acabou. Tá definido assim. E o pai, sim, estabelece uma conexão afetiva de memória com aquele negócio. Então você apela tanto pra criança e, você é bem sincero, até determinada idade, a criança vê qualquer merda que você colocar na frente dela. Se colocar, entendeu? A galinha pintadinha tá aí pra isso. E o patati patata também. Qualquer merda que você colocar na frente da criança que for colorida, a criança vai ver. Então, até a criança até 5 anos não era uma preocupação nesse aspecto. Né? As outras já vão conseguir reconhecer aquilo como videogame e o público mais velho, de 18 anos pra cima, já vai saber. Ah, pô, isso é um fliperama. Nos 90, começo dos anos 2000, eu venci essa porra, pronto. Eu reconheci e acabou. Desenvolvi uma conexão afetiva com isso aí. Então, assim, serviu pra todo mundo. Eu li uma entrevista legal com o diretor Rich Moore, que ele falou que, a respeito dessa escolha mesmo do fliperama, que ele disse assim, no começo eu tinha até medo dos jovens não entenderem muito bem o que é o fliperama, não passar tanto desse sentimento legal do fliperama, porque não tá tão popular hoje em dia. Mas ele fez uma analogia bem interessante, que ele fala, por mais que não tenham tantos fliperamas hoje em dia por aí, todo mundo sabe que é um fliperama, porque faz parte da cultura geral. Que nem na época dele, ele diz, eu não via filmes do Charlie Chaplin, mas eu sabia como era e quem era o Charlie Chaplin. E faz parte dessa cultura. Era o cara que era sempre mudo, mas quando resolveu abrir a boca, fez o maior discurso da história da humanidade. Ele e o Silent Bob, né? Ele e o Silent Bob. Eu acho interessante também o lance do fliperama, que é um lugar que você pode ter jogos de várias gerações, né? Você vê que no próprio filme passam gerações de videogames. Então, você tem o Detona Ralph, que é um jogo, sei lá, de 8-bit dos anos 80, que tava lá naquele fliperama que tá durando. Tanto é que ele é um dos mais baratinhos, fica ali no cantinho, perto do Pac-Man e tal, custa só uma moedinha de 25 centavos. E comparado com outros jogos, por exemplo, quando eles vão no Heroes Duty, aí o próprio Concerta Félix Jr. olha pra mulher e fala, meu Deus, quanta definição nos seus olhos. Você tem muita definição nos seus olhos. Aqueles olhos em Full HD dela. E aí entra uma série de já as referências de videogame real, né? Tem o Qbert lá e a galera do jogo do Qbert lá pedindo esmola, né? Caraca, nem fala isso, cara. Eu tava vendo o filme, te juro. Eu tô triste. Moleque, eu tava vendo o filme e uma criancinha do meu lado falou pro pai, papai, olha lá, é o Qbert. Oh. Aí eu falei, Nessa hora você tem que levantar esse, pai. Esse é um pai fazendo um trabalho muito bem feito. Cara. Falar, senhor fez um excelente trabalho. Eu queria encontrar um cara na série pra falar, parabéns, meu filho, parabéns, porque tu botou o moleque pra jogar um jogo do Atari. Provavelmente ele não adotou o computador, né? Parabéns. Apenas educou a criança, isso aqui é um Qbert, pronto. Mas já é o suficiente, pivô. É o suficiente. Não, sabe que o Qbert teve jogo até pra PlayStation também, né? Mas enfim, dependendo da criança, não faz a mínima diferença isso. Teve tudo pra PlayStation, tudo. Deve ter jogo até da Ana Maria Braga pra fazer receita de porra. Teve do Louro José. Porra, lá. Com certeza. Era um mod do Spyro the Dragon. Não, não tô não, mas pode ser. Mas vai ser da hora. Ficou a dica aí pra Globo Marcos. Um dos grandes fatores que são tratados no filme é o lance do jogo for ficando muito velho e acabar sendo descontinuado, desligado, largado. E pra isso tinha que ser mesmo num fliperama, né? Você não podia fazer... Num videogame não ia ter tanto impacto você desligando a máquina e falando, beleza, já era isso aqui, abraço. Deixando o CD de lado. errado. Eles usam muito a plaquinha com defeito, né? Aham. Uhum. Então não ia até pra usar esses aqui. Pô, também puxando aquele plot do Toy Story, né? Que é os brinquedos sendo abandonados por serem brinquedos velhos ou quando o dono do brinquedo fica mais velho, né? As semelhanças com Toy Story são inúmeras, né? Porque Toy Story é uma ode aos brinquedos. Você vai ver referências e homenagens a diversos brinquedos, jogos de tabuleiro, marcas de brinquedo, assim como é o Detona Ralph. Óbvio que Toy Story, você não vai ter uma história sobre o G.I. Joe metendo bala na Barbie. Essa não é a história. Eles inventaram os brinquedos ali, o Woody, o Buzz. É, foi a mesma coisa, Detona Ralph. Mesma coisa, tô errado. Está correto. É exatamente a mesma ideia. O Toy Story, você criou os seus personagens Disney, na verdade Pixar. Os dois personagens Pixar rodeados por uma coisa que já desse um arcabouço para aquele universo que estava sendo proposto de brinquedo. E agora a mesma coisa, né? Você pega, agora foram mais personagens, né? Os quatro personagens protagonistas do jogo com uma série de coadjuvantes que são de jogos de verdade. É, aparece Pac-Man, aparece Casa de Apata. Né? E aí te dá uma... isso chama o público também, né? Porque tem uma coisa que o cara já reconhece ali. Imagina se esse filme fosse com uma porrada de personagem inventado. Uhum. Porra que não ia ser. Você não ia estabelecer conexão com nada ali. Não ia ter interesse nenhum assistir também. Não ia ter interesse nenhum, né? Ah, quem é aquele cara no fundo do bar? Ah, é um cara de kimono branco e flecha vermelha, não sei quem é. Não, é a porra do Ryu, eu sei de onde vem essa porra aí. E você tem que explicar isso. Todo jogo que aparecesse. E aí não precisa explicar, pula a explicação. Aquilo é um joguinho só, é tranquilo. Aí quem pegou. Não, funciona pra quem entendeu, beleza. Tá lá, a velhinha que paga meia no cinema e vai ver qualquer filme e vai olhar, ah, não, legal, bonitinho, desenho, pronto. Tem um cara de barba e cabelo moicano que fala que é um vilão com sotaque de francês, mas na verdade é russo. A tá vovó bom, que sai do cinema sai falando, vou comprar esse videogame do Concerta Félix Jr. pro meu netinho. Meu netinho, meu videogame. Mas o pior que ela pode, porque pra Android, iOS, Flash, a gente jogou lá na BGS até, o joguinho do... É legal? Do Wreck-It Ralph. É, legal. Bacaninha, que é o que exatamente que mostra no filme ali. Na verdade tem três jogos lá dentro. Três jogos. O jogo do filme mesmo, o Concerta Félix Jr., que é o Detona Ralph jogando tijolo e você consertando o prédio lá. E tem mais dois joguinhos, um joguinho da Vanellope e um jogo... Sugar Rush e o Heroes Duty. E o Heroes Duty, que é um shooterzinho lá, maneirinho também de jogar. Mas não é full HD. Mas, não, não é full. Não tem alta definição em seus olhos. Tá falando dos personagens aqui, o pessoal que ainda não viu o filme, mas tá curioso pra saber o nosso papo, pode estar um pouquinho perdido. Então, Ogro, vou pedir pra você explicar um pouquinho sobre os quatro personagens protagonistas da nossa história, da Detona Ralph, sem spoilers. Temos spoilers, temos o que a gente já falou bastante, o Ralph e o Felix, que são os personagens principais do Fix It Felix Jr., que é o joguinho principal, o antiguinho retrô do filme, que é uma homenagem ao próprio Donkey Kong original, né? Uhum. O Felix tem o seu martelinho conserta tudo mágico, e o Ralph tem 3 metros de altura e o poder de quebrar qualquer coisa que ele queira. É legal que o Ralph fala assim, pô, mas se você ganhou do seu pai um martelo mágico e conserta tudo, aí fica fácil ser herói. Você é o fucking top. Temos também quando o Ralph tenta se aventurar em outros jogos pra conseguir a sua medalha, que ele acaba encontrando as outras personagens. Então nós temos a Kalum, que é a personagem principal de um first person shooter estilo militar. É um Halo de Pop Dutch, aquilo ali. É, aquele filme toscão com insetos também, que era um livro muito bom. Peraí, filme toscão, você tá falando que Tropas Estelares é um filme toscão? Isso aí. É o filme é tosco, o livro é foda. Porra. É tipo Tropas Estelares. Na verdade, o Heroes Duty é o Mass Effect 3 quando tá na Terra, né? É uma horda de porra de armadura dela. Voando. A armadura dela é muito Mass Effect ali. E os soldados lá parecem coisas do Halo. Do StarCraft. Também é verdade, parece o marido do StarCraft. É StarCraftiano ali. Então, tipo, ok, é um jogo de futurista de marines detonando insetos alienígenas. Caraca, parabéns, cara. Botaram referência de tudo nesse jogo. Ou os jogos são muito parecidos. Pra perceber isso. Pra mim, esse Heroes Dirty aí é uma ode a todos esses Gears of War, Halo, tudo, Mass Effect. E o nome dele consegue fazer homenagem também, desde Call of Duty até Company of Heroes, o... Exatamente. O mais genérico e possível, assim, mano. Tem alta definição nos olhos, tá? É. E ele é tipo o mega jogo shooter famosão do fliperama, que é o mais caro. A menina gasta mais 5 moedas lá pra poder jogar o jogo. É bacana. E é legal também que, assim, no Fixed Felix, tu tem que... Tu joga com o Felix, controlando ele no controle. Acaba mostrando que nesse jogo de primeira pessoa, que é só, tipo o rail shooter, assim, que tu vai andando e vai atirando, existe um personagem que é o first person, que é uma telinha com uma câmera. Achei muito bonitinho essa parte, né? Aliás, a tradução lamentável nessa parte. Porra, tanta coisa pra fazer. Atirador em primeira pessoa. Ah! Traduziram direto. Como você faria? Jogador. Acabou. Pronto, morreu. Entendeu. Simplificar é mais simples. Mais simples. Mais bonito. E por fim, nós temos a Vanellope. A personagem amada e odiada por muitos. Oi, moço! Não é? Eu assisti dublada pela Sarah Silverman, então eu amo. Eu também. Caraca, eu não vi não, mas a voz da Sarah Silverman é das coisas mais irritantes da face da Terra, então eu não sei. Comparada com a Marimun? Não, mas ficou muito bom a dublagem. A Marimun mandou bem, falaremos sobre a dublagem em breve, mas a Marimun me surpreendeu. Mas enfim, eu gostei da voz original pelo seguinte, embora seja assim, voz irritante, tu vê que eles modelaram a personagem baseada nas feições da todos, né? Sarah Silverman. Todos eles foram. É, quatro. E os trejeitos, e tu vê que é uma piveta irritante proposital, entendeu? Então... É igual a Sarah Silverman, na série dela. É, exatamente. Então é a Sarah Silverman pequena ali. Mas ficou bacana. A guria, ela é meiguinha, assim, ela é bonitinha, achei. Dessa última leva de animações, a personagem mais cuticute. Então, mas é interessante que ela tem um visual muito meiguinho, mas juntando esse visual meiguinho junto com a irritância, digamos assim, da dublagem e as coisas que ela fala, eu achei um contraste muito interessante. Faz uma habilidade muito interessante na personagem. Ela é moleca, né? É. E o jogo dela é um jogo japonês, né, cara? É, a música é irritante, cara. É, sim. Bem jogo japonês. Tanto é que no Japão o nome do filme é Sugar Rush. Ah, é? Tá brincando. É, tô falando sério. Caraca, que isso, cara. Eu descobri agora que apareceu, eu tava procurando as imagens aqui, apareceu um pôster japonês. Olha, tá escrito em japonês, né? Mas é, confirma em mim, tá Sugar Rush escrito embaixo aí. E é legal que Disney a música, Sugar Rush. É legal que a música do jogo dela é em japonês. Pois é, é um jogo japonês, sim, né? Sim. Os bonequinhos também são, tipo, sim, eu me senti meio no jogo do Kirby. É, depois eu fui procurar aqui pra confirmar, e de fato, no Japão o nome do filme é Sugar Rush mesmo. Tem gente que se irritou bastante com a personagem, mas eu não me incomodei porque esse é um tipo de personagem clássico, né, nas animações atuais. É, o personagem da reviravolta, né? É o personagem que faz um personagem irritante, é uma menina irritante, é normal. Cara, que vontade de matá-la no começo. Mas é legal que ela tem a motivação dela. Normalmente o personagem bonitinho, ele é mais, tipo, pra ser resgatado, pra proteger, ou ele é o motivo pelo qual o protagonista enfrenta. Ela tem a ambição dela, ela tem a motivação dela. Não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Mas ela tem os motivos por ela ser escrota e fazer as coisas que ela faz, sabe? Exatamente. Está no código dela. É. Cara, mas uma coisa que me irritou bastante foi esse mundo de doce, cara. É, parabéns, porque o filme, 60% do filme passa no mundo doce. Cara, teve uma hora que eu tava enjoado já, cara. Foi muito chato. É muito rosa, muito colorido. Parece que eu tava comendo doce há uma hora, cara. Muito então, doce. Eu me senti um pouco no meio Speed Racer, assim, muita cor, muita qualidade. É, eu saio com diabetes no cinema. É, praticamente. Bom, eu tô vendo o pôster do Sugar Rush que o Pivoto mandou aqui, cara. Que diferença, velho, que tu vê que 95% do pôster é Sugar Rush e lá no cantinho que tu tem Sonic, Zangief, Robotnik. Mas assim, de certa forma, chega um ponto do filme que ela assume um papel de protagonismo muito grande, né? É, mas eu não entendo como isso é melhor pra vender o filme no Japão, entendeu? É Japão, né, Ogro? Eles gostam desse eles gostam de doce. Gostar, a nossa lógica não se aplica a eles, cara. É verdade. Irmão, garotinha irritante no Japão dá ibope. Dá ibope, né, cara? Isso e pornografia abstrata. Daqui a pouco já apareceu, sei lá, vamos fazer um hentai com a menina, não duvido não. Pois é. Eu ia falar isso também, garotinha já é meio... Ah, vamos ver se a regra 34 já se aplica a Wreck-It Ralph. Com certeza. Com certeza, cara. Infelizmente, com certeza. toda animação, quando entra em nosso território tupiniquim, ela passa por um processo de dublagem. E que, em sua grande maioria das vezes, eu me arrisco a dizer que eu acho melhor que a dublagem norte-americana. Por uma série de motivos que eu gostaria até de discutir aqui com vocês. Mas, antes disso, Filapso, você que é nosso dublador de plantão aqui, eu queria saber a sua opinião sobre a dublagem DTBR do filme Detona Ralph. A Disney geralmente dublava os filmes dela aqui no Rio de Janeiro, né? Classicamente foi sempre assim. Até o diretor de dublagem costumava ser o Garcia Júnior, que é o cara que dubla o Simba. É o dublador do He-Man, pronto. O He-Man, pô, sabe qual é o negócio? É, dublador do He-Man, primeiro dublador do Han Solo, né? É o cara, é um dos melhores dubladores que a gente já teve aí. O Detona Ralph foi dublado lá em São Paulo. Aí confesso que eu não sei se, por exemplo, a Princesa e o Sapo também, porque eu não assisti. Não sei desde quando isso tá acontecendo. Acho que começou agora, tá? De uns tempos pra cá, a Disney entrou nessa onda, né, que os filmes americanos sempre tiveram de colocar pessoas famosas pra fazer esses filmes. Assim como, por exemplo, o Toy Story tem o Tim Allen e o Robin Williams do... Eu falei merda? São eles dois mesmo? O Toy Story não é o Robin Williams, é o Náufrago, esqueci o nome dele. O Tom Hanks. O Tim Allen e o Tom Hanks dublando o Toy Story. Inclusive, os personagens são meio que moldados às faces deles. Isso é costumeiro nessas animações 3D. Mesma coisa agora no Wreck-It Ralph, né? Se você olhar lá... E antes já tinha também. Outros filmes já botavam só gente famosa, nada a ver. Tipo, Enrolados, que colocaram o Luciano Huck por perto. Pois é, é que dá, né? Nossa, então, assim, não me lembra do Bussunda dublando Shrek, né? Que coisa do horror. Também. Esse caso do Bussunda é diferente. Esse caso do Bussunda, na verdade, foi feito uma safadeza. Porque o cara que dublou o Shrek no terceiro filme, que é o... esqueci o nome dele agora, mas é o cara que dublou Pumba, ele dublou o primeiro filme inteiro, e aí depois botaram o Bussunda pra dublar por cima dele, pra colocar o nome do Bussunda. Então pagaram o dinheiro do cara, do Mauro Ramos. Ao que parece, pagaram o Mauro Ramos, etc, mas a dublagem dele não ficou, ficou a do Bussunda. No segundo filme, parece que o Bussunda dublou direto, porque ele se recusou a fazer isso. Isso é o que me consta, eu não sei. E no terceiro, como o Bussunda já havia morrido, o Mauro Ramos dublou o filme mesmo, tá? Isso é uma outra história. É bem diferente da voz dele, de fato. E, inclusive, foi um profissionalismo dele incrível nesse terceiro filme, né? Porque até respeitou o cara que morreu, provavelmente não tinha nada a ver com a história. Aquele Dinossauros, por exemplo, que é da Disney, a Abby dubla uma dinossaura lá. Então, assim, há algum tempo a Disney vem entrando nessa onda de fazer isso também. Mas, assim, há casos que funcionam e casos que são detestáveis. A pessoa gosta de ver no pôster ali a cara do, sei lá, Luciano Huck. Por exemplo, o meu papai favorito... Eles querem colocar alguém que seja parecido com o personagem que tá sendo dublado. Ah, botar um gordo escroto pra dublar o Shrek. E, sei lá, essa menininha aí tem cabelo colorido, mas quem que vai dublar? Chama público. É. Por exemplo, o meu malvado favorito, quem dubla, são o Márcio Smelling e o outro cara que faz a dupla com ele lá, o Gordo e o Magro. Excelente dublagem. Eu não gostei, cara. Eu achei que ficou excelente a dublagem. Mas eu conheço muita gente que tem a mesma opinião que a Lilith, que não gostou. Uma que eu não vi ninguém falar mal até hoje foi do Up, que o Chico Anísio dublou. Fala que ele mandou bem. Achei que foi excelente. Aí o Enrolados teve esse problema todo do Luciano Huck, negociou pra cacete. Mas assim, bem na verdade, o Luciano Huck não tem culpa, ele não é ator, porra, ele não dubla. Chamaram ele, deram dinheiro, ele fez. Quem não faria? Eu faria. É verdade. Né? Então agora pro Detona Ralph já ficou aquela preocupação toda, porque os três lá seriam o Thiago Abravanel, que é o neto do Silvio Santos, que é um cara que tá fazendo novela na Globo aí agora, não sei qual, mas é um cara que tem teatro aí já há muito tempo, o cara é ator, então assim, acho que ninguém... nunca dublou, mas sei lá, enfim. Eu acho que tem aquela diferença, tem o ator e tem o dublador. Pra mim, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Pois é, né? Tem esses dubladores aí famosos, vocês geralmente não veem televisão, né? De uns tempos pra cá, que, por exemplo, o Carlos Saido, que dubla o Seu Madruga, faz novela aí. Uh-huh. É mais esquisito ver esse cara na televisão. Beleza, o Thiago Abravanel, inclusive, muita gente não gostou, eu gostei. Eu acho que o filme ficou muito bem dublado porque foi muito bem dirigido. Tanto é que eu não reconheci. Eu não sei quem dirigiu. Mas eu, assim, quando chegou no final do filme, eu achei que tinham mudado em cima da hora, que a Mari Moon e o Rafael Cortez não tinham dublado o Félix e a Vanellope. Quando, na verdade, dublaram. Eu achei que ficou muito bem feito, porque parece que o diretor pressionou pra as vozes ficarem parecidas com a do original. Tanto é que o Rafael Cortez parecia o Jack McBriar traduzido pra português, né? Que é quem dublou o Félix em inglês. Mas eu achei que o concerto da Félix Jr. ficou muito bom em dublagem. Eu acho que os três ficaram bons, assim. A Vanellope, porque o problema de você, às vezes, não entender o que ela fala, mas eu não duvido que no original também seja assim, porque a Sarah Silverman fala pra dentro. Então, Ela fala assim, parece o Bulba e o Pitinha. Ela é bem esquisita mesmo, assim, faz parte da... Eu teria que ver legendado pra comparar, mas assim, uma coisa que eu tava percebendo, não sou nenhum especialista, né, mas que eu não gostei muito, é que a voz da Vanellope, ela variava mudava muito de tom algumas vezes, entendeu? Mas eu não sei se isso era do próprio personagem ou era um problema da dubladora, entendeu? Era, era do personagem, ela muda bastante. Porque depende se ela, tá querendo você. Eu assisti dublado original, porque assim, primeiro que eu acho uma escrotidão, apesar de, ok, tu pode fazer excelente trabalho de dublagem. Em geral, eu prefiro ver a animação dublada em português, porque os dubladores daqui mandam muito bem. Concordo. Exceto quando, sei lá, pegam aquela guria da Globo lá pra fazer. Ó, aquela que fez a hipopótama no Madagascar. Né? Nossa, mesmo. Ah, tá chato. A Preta Gil. Não, não foi a Preta Gil, foi uma outra da Globo. Foi a Preta Gil que faz aquela hipopótama lá. Não, o Madagascar, não foi desde o começo. Foi que aquela do Sob Nova Direção, não foi? A Ingrid Guimarães? Ah, uma delas, não sei o nome dessas meninas. Uma das duas. Ai, filho, dublou mal pra caralho. Mas quando. Heloísa PRC, Heloísa PRC. Isso aí, essa aí. Que merda. Os dubladores brasileiros, dubladores de verdade, mandam muito bem. Eu prefiro ver, assim, ó, infinitas vezes procurando Nemo em português do que no original. Concordo. E assim, eu acho que aqui no Brasil, cara, a gente tá acostumado a dublar a porra toda. Qualquer coisa que chega aqui, a gente dubla, meu irmão. Tem tudo. Isso é um problema. Mas deixa eu continuando o raciocínio. Duas coisas que eu fiquei puto na questão do Tana Hawk é o seguinte: pro melhor que seja a dublagem de um filme, tu não pode tirar a opção do cara que quer ver inglês. Uhum. Então eu sei que o pessoal falando de cidades grandes, capitais, que não tinham nenhuma sessão legendada. Porque aí o problema é de distribuição, problema de cinema, né, cara? Não, isso é o problema seguinte, cara. Aqui eu consegui ver porque eu consegui uma sessão que era 10 para 10 que tinha a versão 3D legendada original. Às vezes também, exatamente o mesmo horário. E eu busquei essa sessão pelo seguinte, cara, por mais que nesse filme eu pretendo ver a versão em português depois, mas por mais que tenha sido feito um bom trabalho de interpretação de dublagem, a princípio eu fiquei com medo de que referências se perdessem na dublagem, porque por mais que os caras entendam de computação e informática, tu não vai pescar algum detalhezinho que é o negócio do mundo do videogame, entendeu? Mas, tendo assistido, eu posso dizer que não. Eu não reparei nenhum termo sendo utilizado em inglês, porque filme legendado eu prefiro assistir porque eu tiro de ouvido. Não, tem um termo que eu sei que não ficou legal a tradução, que... É o nome do... É o trocadilho que ela faz com... Não. É glitch. Glitch foi traduzido pra bug. Na legenda também, não, foi traduzido pra bug. É. E uma piadinha que eu percebi que tiveram que adaptar, mas não ficou tão legal, que uma hora o Ralph fala que veio do... Ah, eu consegui minha medalha lá no Heroes Duty. Muito ruim. Ah, Heroes Duty, que é a caquinha do herói. Eu não sei qual. Acho que traduziram pra de missão de herói pra mijão de herói. Mijão de herói. Mijão de herói. Não, é que eu achei essa uma adaptação até decente. Os caras, nesses momentos, eles têm que se virar nos 30 pra pensar em alguma coisa, nem os dubladores, né? Quem tá fazendo a tradução tem que usar a criatividade pra pensar alguma coisa. Agora, eu vi um ponto na legenda que traduziram errado. Na hora que o Ralph vai bater no King Candy, o King Candy coloca um par de óculos e aí diz: você não bateria num cara de óculos, né? Aí o Ralph tira os óculos dele e bate nele com os óculos. E aí o que ele fala é: ah, você bateu num cara com óculos. Boa sacada. Só que em inglês fica a mesma coisa. To hit a guy with glasses e to hit a guy with glasses. Só que eles colocaram a mesma coisa duas vezes na legenda e aí a piada se perdeu. Isso tu até espera, né, em questão de tradução, né? Só não fica muito mijão de herói, porque Heroes Duty é um termo de meleca, ó, caquinha, excremento, que tu esperaria uma menininha de um jogo bonitinho falar, né? Não mijão. Mijão é uma palavra meio mais pesada, né? Mas acho que a frase da Vanellope não fica tão mal pra ele, porque ela é muito escrota. É verdade. Mas assim, ó, se a galera ainda tá em dúvida nessa questão de ver dublado em português ou em inglês, ó, eu posso falar da minha parte, vi original, não vai perder nada da questão de tradução. E pelo que vocês estão falando, que os dubladores, que o pessoal poderia ter mais problemas, que seria o Thiago Bravanel e a Mari Moon, os caras mandaram bem. Então acho que de repente tem mais um filme que é de boa o cara ver em português mesmo. Esse negócio do filme dublado ou legendado, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a se acostumar cada vez mais, cara. Porque... Felizmente. Enfim, não sei se feliz ou infelizmente. É uma coisa social que em televisão já tá acontecendo hoje em TV a cabo. A população de classes sociais C e D, pô, nego tem TV a cabo hoje em dia. E o cara vai ver... Pensei que você tava falando do lance de atores estarem dublando. Não. Isso também vai acontecer. Isso aí é um fato, a gente vai ter que se acostumar. Mas assim, esse negócio do filme só ter a opção dublado, ser mais difícil achar o legendado, isso vai ser cada vez mais assim. Se vocês forem reparar hoje em dia em cinema, já tem uma cota mínima que muitos cinemas estão obedecendo, de você colocar colocar sessão pra filme brasileiro. Por isso que se você for ver hoje qualquer cinema, o De Pernas Pro Ar 2 tem 15 mil sessões. Antes era o Gonzaga, antes era o Até Que a Sorte Nos Separe, os Penetras, etc. Então assim, os filmes brasileiros têm uma cota mínima que muitas distribuidoras de cinema já atendem porque eles ganham benefício por isso. Então vai ter muito mais filme brasileiro do que tinha antes. E como só tem um filme brasileiro por vez no cinema, vai ser uma enxurrada de um filme só. A segunda coisa é o público que vai ao cinema, que tá sendo diferenciado, vai sendo diversificado, então é um público mais abrangente. E é um público que da televisão tá acostumado a ver filme dublado. Então é um público que tá nesse aspecto americanizado, no sentido de que, porra, o cara não quer perder tempo lendo legenda, né? Não é o cara que fala inglês. Então não é o cara que se a legenda passar rápido e ele não conseguir ler, ah, foda-se, entendi o de ouvido. Então, pra esse cara, vale mais a pena o negócio dublado. Então hoje, a gente vê filmes que são blockbusters, já estão bem assim. Vingadores tinha muito filme dublado, Batman tinha muito filme dublado, Crepúsculo praticamente só tinha dublado. É verdade. Esses filmes maiores, mas a tendência é que cada vez mais, mesmo os filmes menores, assim, um filme que não seja, se não for cult, já vai estar mais dublado do que legendado, entendeu? Inclusive trailer. Trailer já tá passando muito trailer dublado. Sim. De filme blockbuster. Inclusive, então, assim, em contrapartida, você vê outros filmes, como, por exemplo, Argo. Argo você acharia, você achava poucas cópias dubladas e muito mais legendado. Pois é. Público diferenciado, né? É, o público-alvo, exatamente. Ainda é um outro tipo de filme, eu não sei até quando isso vai continuar assim. Eu diria que a tendência é diminuir cada vez mais o número de sessão legendada. O que pode ser bom pra dublagem e vai ser ruim pra quem não gosta, né? Mas é um fenômeno que acho que vai acontecer. Eu acho que não vejo muita diferença, não. Até por imposição governamental também. Tem muito disso também. Dois pontos relacionados a isso. Primeiro, uma coisa que não sei se todo mundo aí gosta, mas eu acho muito bacana, sobre isso da tradução e tal, é que eles traduzem as coisas que aparecem na tela. Isso. Mesmo a gente que viu o filme legendado e com a dublagem original, as coisas da tela estavam escritas em português. E eu acho bacana. Isso é muito importante pra criança. Isso é coisa da Disney. A Disney faz isso já há algum tempo e agora eles começaram a fazer isso nas distribuições caseiras também. O Blu-ray do Valente, da Pixar no caso, tudo que tá na tela ficou em português. No Toy Story 3 também. No Toy Story 1 tem assim. Isso já, no 1. Eu acho maneiro. Agora tem, mas originalmente nas VHS não tinham, não. Ah, entendi. Eu particularmente acho isso maneiro. E a outra coisa, não sobre dublagem, mas sobre isso de tá mudando o mercado, é a questão do 3D. Antigamente o filme 3D era tipo uma sensação, o filme é 3D. Aí depois passou a ser mais comum em 3D e você via o trailer do filme, aí embaixo vinha escrito também, disponível também em 3D. E aí quando a gente tava vendo, eu e o Eduardo, a gente tava vendo o Wreck-It Ralph, passou o trailer de um filme que eu não tô lembrando o nome, mas é o de duas tartaruguinhas bebês, meio Procurando Nemo com tartaruguinhas. E aí apareceu embaixo que tava a frase, disponível também em 2D. Então, pois é, agora mudou. Tá invertendo, tem muito, muito filme em 3D. Inclusive eu acho que eu acho muito nada a ver ter que ser em 3D, mas enfim, né, faz sucesso. Mas sim, tem que faturar, né? Pelo menos o 3D em animação ainda funciona, né? O problema é o 3D em filme live action, que nego não sabe fazer, né, cara? Mas assim, na animação você entra toda uma coisa diferenciada, porque muitas das coisas, por incrível que pareça, por mais que você tenha câmera pra fazer cenas 3D e tal, muito das cenas 3D que você vê nos filmes é computação gráfica. É computação gráfica, que é inserido ali a bala saindo, a mulher dando mortal, essas paradas, profundidade assim, muito sinistra, é tudo computação gráfica. Então quando você tem uma animação que é toda computação gráfica, você tem que fazer o 3D excelente. E todas as animações que eu vi que eram 3D foram muito boas, inclusive Detona Ralph, como Treinar o Dragão, o curta do Detona Ralph, pra mim foi a melhor coisa em 3D que eu já vi no cinema até hoje. É muito bom. Lindo. Os aviões, assim, tinha hora que tinha pelo menos 5 planos de avião. Aham, bem legal. Só pra falar uma última coisa da dublagem aqui pra gente fechar esse tópico, isso é uma opinião minha, né? E cada um, opinião é que nem, sei lá, religião. Cada um com o seu e foda-se. Eu acho que filme dublado é legal alguns, você vê. Eu prefiro ver filme legendado, filme com áudio original. Agora, a animação, ela já é dublada. Nos Estados Unidos, eles fazem o CG, pegam a captura de movimento, mas dublam em cima. Não, é o contrário. Eles primeiro dublam, e muitos filmes é assim, tá? Sim, tudo bem que a animação vai sendo feita, beleza, e tem lá o espaço da boca. Os caras dublam, e aí eles utilizam aquela dublagem pra já inserir aquilo como um input da animação pro lip sync, no caso, já ficar porque adequado. Eles filmam o rosto do dublador também, enquanto estão dublando. Mas eu não tô nem falando do lip sync em si, eu tô falando mais é do ator, do jeito que ele fala, das expressões. Não, inclusive, cena. Eles pegam as expressões do ator muitas vezes, né? Desde sempre, desde Toy Story, sempre, né? Desde que o 3D começou a ser utilizado. Então, o modo de operação americano é assim. O processo de dublagem faz parte desde o começo. O japonês não. O japonês faz a animação toda, depois dubla e foda-se. É de um outro jeito. Certo. Mas como aqui no Brasil, pessoal, a equipe de dublagem é sensacional. Eu acho que sempre que vem uma animação assim, que nego bota profissionais bons de dublagem, tem uma direção de dublagem legal, é um esculacho, cara. Falando sério, é um esculacho. Você vê a versão original e depois vê a dublada, porra, dá até vergonha do original. Fala, pô, vai aprender. Tem filme que muitas dá vezes, sim. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de que não é nem só questão do LinkedIn, que é quando você tem um filme e uma animação, por mais perfeito que eles tentem fazer o movimento da boca, não fica 100%. Então, quando você insere uma dublagem de uma outra língua ali, fica menos artificial do que você ver pessoas de verdade falando com a dublagem de outra língua em cima. Yeah, então, acho que é mais natural. Também tem o fato de que na animação o pé direito da quarta parede é maior também, né, cara? Então, você demora mais pra duvidar da merda do que num filme normal. Verdade. Mas também, uma questão, cara, defendendo um pouco a dublagem dos filmes tradicionais, é que tem que ver, assim, a animação que eu vi pra cá, ela vai passar pela Disney, seja vindo pela Pixar ou da própria Disney, ou então até o pessoal da DreamWorks mesmo, aqui, nos outros estúdios. Tem um cuidado de localização muito maior que os outros filmes que vão ter. Cliente chato. Aí, quando chega lá algum filme que pode ser bacana, sei lá, do último filme do Leonardo DiCaprio, e foi dublado por algum estúdio furreco em Miami, com os sobrinhos do dono do estúdio dublando, com equipamento puxa dentro, entendeu? Então, existem dubladores e dubladores. É mais fácil uma animação pro Brasil com um estúdio decente de dublagem do que um filme tradicional. Eu sou suspeito pra falar disso, porque eu acho a dublagem do South Park feita em Miami a melhor coisa do mundo, cara. Não, mas South Park é genial. Cara, porra, filho da puta! É senhora Marx, vai tomar no cu e chupa o meu saco. Vocês assistiram um filme chamado Jovem Frankenstein? Não. Queria ter visto, não vi não. É o Frankenstein? É o filme, é do... Não, muito velho, é do Gene Wilder, é velho pra caralho o filme, é uma homenagem, é um filme do Mel Brooks, que homenageia os filmes clássicos de terror, tá? E se tu for ver o original, é chato pra caralho, assim, o Gene Wilder é meio meia boca, dublado é genial. Então, Ogro, eu entendi o que você quis dizer, não precisa nem tão longe, assim, um filme muito mais conhecido, acredito eu, que é assim, o Cobra, o Stallone Cobra. Você vê o filme legendado, metade das falas do Stallone não estão no original. Muitas vezes o Stallone fala, você ouve a voz do dublador Stallone e o Stallone não tá na tela. Se você vê o original, você vê que aquela... não existe a frase. Tem uma hora que ele tá discutindo com o cara, sabe que você é assim? É por causa desse chiclete que você masca. E o Stallone aparece. Tem aquilo no filme. Assim, então, a diferença entre um ator de dublagem foda e qualquer um fazendo, cara. A gente tem a felicidade de ver as animações bem dubladas por causa disso. Os estúdios têm um cuidado de cara morreu, cara. Que tem os dubladores fazendo. Não só o ator da dublagem, mas também o profissional da tradução que vai pra dublagem. Sim, sim. Não fica tudo, ui, legal isso, né? É, muito legal. Esse é o espírito, cara, esse é o espírito. Os tiras estão aqui bem atrás da gente e você tá aí brincando, cara. Corre, acelera esse carro, cara, vai logo, cara. Se eu fosse o filme dublado, ia ser um nigga de Nova York, com certeza. Mas vamos andar com essa porra. Vamos lá. Atenção! Se você ainda não viu o filme Detona Ralph, cuidado! A partir de agora, haverão spoilers sobre a trama. Pause o podcast, corra até o cinema mais próximo, assista e depois volte. Vejo você lá! Quatro protagonistas originais, como a gente já falou, que não saíram de jogo nenhum. A história toda gira em volta dos jogos deles, que significa que você não vai ver no filme o Ralph dando um loop no mundo Sonic ou conversando com o Cogumelo no final do castelo. O problema é que por causa da publicidade do filme, muita gente achou que ia ser uma aventura em vários mundos, jogos de diversão, assim, frustrado. Lily, você foi esperando alguma coisa desse gênero quando foi assistir o filme? Não, porque eu não sabia praticamente nada do filme. Na verdade, assim, eu fiquei sabendo da existência desse filme só quando eu vi amigos meus comentando no Facebook, cara, Detona Ralph é o máximo, blá blá blá, e eu, what the fuck is Detona Ralph? Não fazia a menor ideia, não tinha vindo. Como eu tô sem carteira de estudante, a verdade é, como eu tô sem carteira de estudante, não tô manjando nada de cinema. Peraí, a gente resolve isso agora. Peraí, me dá tua identidade. O que você quer estudar? Você quer estudar o quê? Quer estudar o quê? Física quântica. Física quântica. Opa, gente... tá até pronto aqui, ó, que a Juliana estuda física quântica. A Juliana é nuclear, entendeu? Opa, é nuclear. Ó, bota essa porra aí, senão daqui a pouco pouco eu tô preso, hein? Cara, mas esse negócio da publicidade depende da pessoa também, né? Porque assim, a publicidade em volta dos games mesmo tava muito forte, principalmente nos posters que via na rua, enfim, metrô em São Paulo tem muito poster de filme, né, também. Porra, só que se você fosse ver o trailer, você ia entender que não era isso. É, os posters estão muito enganosos. Eu comecei a ver os posters recentemente. Aqui onde eu moro não tem muito esses pontos de ônibus com casinha pra botar pôster, então não tem muito disso. Mas eu tava andando em Copacabana um dia desse com uns amigos meus, cara, eu vi uns posters. Tinha um poster que era só o Sonic, cara. Eu falei, caralho, fodeu, o filme do Sonic. Se eu já não tivesse visto o filme, eu falei, caraca, Sonic e o Zangief no mesmo filme, tem que ver essa porra agora. Absurdo isso, né? Porra, genial, cara, né, cara? Apesar dos posters, cara, eu não achei que seria uma viagem pelos mundos dos jogos que estavam nos posters. Como eu falei, aquela é a minha primeira impressão. Vai ser uma cilada pra Roger Rabbit dos videogames. Exatamente. E a cilada da Roger Rabbit não era história sobre o Mickey, sobre o Donald, sobre o Patolino ou o Pernalonga. Verdade, eram coadjuvantes. Eles eram coadjuvantes. Então, eu fui esperando exatamente isso. Eu fui esperando que eles seriam personagens de pano fundo. Então, Ogro, o filme foi uma decepção pra você? Ah, é que tá. Os primeiros 40% do filme foram fodas pra caralho. Uh-huh. Eu esperava que fosse um filme sobre videogames, mesmo que eles não entrassem nos cenários dos videogames que a gente conhece. Então, mas você queria um passatempo com dobro de recheio com referências, né? Não referências, não, cara. Não um passatempo, mesmo... cara. Aquele, o Divertidos, que era antes de ser passatempo. Que era com personagens da Disney e não era nem recheado ainda. Era da São Luís, não era nem da Nestlé. Era muito melhor nessa época. Na Regina Mônica. Exatamente. Então, até aquela hora que eles chegam lá no Hero Duty e o Ralph vai lá e detona na porrada, aquilo tava maneiro. Era o que eu tava esperando do filme. Só que quando eles chegam no Sugar Rush, o filme morreu ali. Porque parou de ser um filme de videogames pra mim. Apesar virou de ser... de amiguinho, né? Virou porque japonês. Assim, apesar do Sugar Rush ser um jogo tipo Mario Kart, a cena de jogo que ele tem é maneira e tudo mais, mas a história não era mais sobre videogames, era uma quest genérica, entendeu? A menina sobre a quest dela atrás do carro e ele na quest da medalha. Não tinha mas mais... É. Não só questão de tu perder referências, entendeu? Era o filme do Sugar Rush. Então eu acho que os japoneses não... Exatamente, assim. Virou o filme da Vanellope, cara. Fica chato pra caralho aquele pedaço. Eu não me incomodei. Ai, gente, eu não me incomodei nem um pouco, cara, com isso aí, porque eu já esperava que as referências, né, e os videogames iam ter, não sei, 10, 20 minutos e o resto ia ser uma história original. Não, mas entendeu? Olha só, não é questão que ia ser referência de videogame de ficar aparecendo personagem de videogame. Era questão daquele negócio continuar ambientado no universo de videogame e continuar sendo atrativo pra você. O problema é o seguinte, ele começa com dois jogos legais, que são o Felix e o Heroes Dirty, depois vai pra um jogo chato pra caralho, que é o jogo da panela. Então, assim, um genérico de Mario Kart. E como todo genérico de Mario Kart, é chato pra caralho. Então essa... esse que é o problema, entendeu? Virou uma história de corrida. Você não distinguia... Fora algumas coisinhas de referência ali, você não distinguia bem que era um jogo, entendeu? Não, desculpa, eu discordo, porque assim, pelo menos assim, no meu caso, eu vi os posts de referência a jogos depois de já ter visto, assim, 1 milhão de reviews dos meus conhecidos no Facebook. E eu já, na verdade, não esperava nada do filme. Eu já tava de saco cheio de ver tanta gente falando. Porra, eu vou ver essa merda pra me livrar, porque eu não aguento mais todo mundo falando essa porcaria desse filme, eu não sabia o que estão falando. Então eu fui ver, não esperando nada, eu achei que eu ia odiar. E o filme me conquistou, assim, nos 10 primeiros minutos. Eu fiquei apaixonada. E apesar de ter virado uma quest genérica, não me incomodou, apesar da panela ter sido muito chata, não me incomodou porque eu achei que foi contextual. Era o caminho que o Ralph tava trilhando pra conseguir aquele objetivo de virar o herói, entre aspas, e ser Prey quando voltasse pro jogo dele. E, de todo jeito, eu acho que as referências ao... Mesmo o Sugar Rush tendo um jogo tal e tal, eu não acho que deixou de ser referência ao jogo, porque aparece a questão da programação, que o King Candy, você ainda não sabe quem ele é, que ele tentou burlar a programação do jogo. Konami Code, tem um Konami Code ali. Então... Nessa hora eu me senti muito mais inteligente que todo o resto do cinema. Então eu correndo assim, pô, que legal, controle de Nintendinho. Que Nintendinho, cara? O cara tá editando Konami Code, caralho, entende a porra da referência direito? Nintendinho, né? Podia ser um teclado ali, né? E que a vulnerabilidade da Vanellope ainda era uma coisa diretamente ligada a, não necessariamente um jogo, mas alguma coisa do mundo eletrônico. Ela era um glitch. Era um glitch, mas você passa o filme todo achando que ela era um glitch. Então eu não acho que tenha perdido. Eu só achei talvez o problema maior foi assim, quando ele chega no mundo do Heroes Dirty, ele fica o quê? 10 minutos lá, se for 10 minutos é muito. E é o resto muito. Do filme inteiro no Sugar Rush. Se tivesse alongado um pouquinho mais do Riordan, porque assim, se a gente for ver, foi muito fácil, né? Ele chegou lá, foi lá, subiu na torre, pegou a medalha e acabou, entendeu? E aí caiu no mundo do Sugar Rush, que ficou o resto do filme inteiro. Se tivesse dividido crítica, melhor, né? O Heroes Dirty é o jogo mais novo ali, né? E também é o mais fácil, né? Fica uma crítica aí, essa puxa de videogame. Entendeu? Tá achando que assim, ah, subi lá, peguei, foda-se, acabou o jogo. Se puder. E também aquele plot dos insetos estarem invadindo o Sugar Rush, o negócio foi explorado, sei lá, 4 minutos, né, cara? Infelizmente. Se tivesse crescido mais esse negócio, se o mundo do Sugar Rush, sei lá, se começasse a infectar as garotinhas lá do Sugar Rush, porra, ia ficar muito mais maneiro, cara. Ia ter que trazer a tropa do Heroes Dirty inteira. Jogos todos, assim, ia ficar muito mais maneiro. Eu concordo com a Isabel na aquisição de toda a referência que o Sugar Rush teve de videogame, a Konami Code, o plotzinho aquele e tudo mais, glitch, etc. Mas sei lá, cara, teve algum problema de passo e ritmo do filme sério ali que eu achei chato pra caralho, cara. Talvez eu não tenha achado que eu tô muito menininha. Que toda essa animação tem uma receita de bolo, assim, o roteiro todo é sempre introdução, desenvolvimento, conclusão é muito bem definido em todos. Tanto é que quando começa a cena final do Detona Ralph, eu falei pra Ninja Inimiga assim, falei, ó, tem 15 minutos pra esse filme acabar. Então em 15 minutos eles vão resolver o lance da corrida e vão resolver o lance do inseto, porque não vai ter mais 15 minutos. E foi tipo 15 minutos certinho a cena toda. A gente seguiu a referência de fato, disse agora vai ser 15 minutos, aí foi 15 minutos. Não, porque todo filme em geral é construído de uma entre duas formas, ou com reviravoltas ou com clímax, ou com uma junção das duas coisas, né? Por exemplo, o Ingmar Bergman trabalha com reviravolta, aliás, com clímax. Ou sei lá, o Inception é todo baseado em reviravolta e clímax também. Então é uma junção dessas duas coisas, você usa essas duas ferramentas e balança elas pra você ter o seu resultado final, tá? Então qual é o problema do Ralph pra mim? Começa o Wreck-It Ralph, ele já começa com uma reviravolta, que é o vilão querendo ser mocinho. Aí tem lá a reunião dos vilões anônimos, a melhor cena do filme em termos de referência, porque já tá todo mundo ali. Cortaram o personagem daquela cena. Tinha o Dr. Willy ali, tiveram que tirar. Beleza. Não, ele tá lá, mas não fala nada, né? O Robotnik, porque eles são iguais, assim, realmente. Aí o... Só muda a cor do cabelo. Aí, beleza. Aí constrói todo um clímax, ele chegando no Heroes Dirty, babá, e pega o negócio. Aí tem uma segunda reviravolta, que é ele indo parar no Sugar Rush. Aí perde a moeda, aí fica muito arrastado. E aí, beleza. Tem que fazer toda uma construção de narratológica pra desenvolver a relação dele com a Vanellope, pra você começar a entender qual é a motivação dela, que ela quer estar no jogo, mas ela é uma porra de um defeito. E se ela aparecer no jogo, o nego vai achar que o jogo tá com defeito e vai foder todo mundo. E tem a porra do rei, que parece o bicho do Alice no País das Maravilhas, que na verdade não é, e blá blá blá. Aí beleza, tem aquela coisa do turbo, que não é, que começa, pô, você vai virar turbo, não fala o que é essa porra, beleza. Na hora achei que era uma referência ao próprio Street Fighter, entendeu? Eu também pensei. O que tem a ver isso? Pois é, eu também pensei, até como você viu em inglês, eu até achei que fosse algo, sei lá, se perdeu na tradução, going turbo, achei que fosse isso, mas não sei se traduziram alguma coisa errada. Não, parece... eu até virei pra Ninja Mix e falei, não, turbo é por causa do Street Fighter. Eu também pensei. Inclusive, tinha três malucos meio nerds do meu lado, tava Larissa, eu e três malucos aleatórios, assim. Um dos malucos falou, cara, esse turbo é do Street Fighter, assim, que até então tinha aparecido muito de Street Fighter no filme, né? O Street Fighter aparece muito, jogos da Capcom aparece bastante, Capcom e Sega. Então, assim, aí, pô, deve ser uma gíria. Aí fica perdido o miolo do filme inteiro, pra no final você entender que Turbo era um cara de um jogo que ficou puto e quis tomar o outro jogo e blá blá blá. Conta isso no meio do filme, né? Mas até o meio do filme. Mas assim, pra mim, pra você ver a minha percepção, né? Nesse pedaço em que contam, já tava muito arrastado. Porque esse pedaço do Sugar Rush, eu acho que se delongou muito, cara. Se tivesse sido mais curto, resolveu. Agora vamos resolver o filme? Beleza. E aí tinha mais cena de ação, podia botar os insetos lá pra infectar a porra do Sugar Rush, não sei. Então, eu acho que podia até passar esse tempo todo no Sugar Rush, mas mudando o foco. Passou pouco tempo focando no vírus. Tanto que eu e o Lula Barra, a gente passou um bom tempo do filme achando que a Vanella era ela tava infectada. O glitch dela tinha sido alguma coisa em relação aos infectões lá. Eu achei. Mas assim, eu acho que quando o filme resolve, vou resolver a trama, vai acontecer aqui, vamos acabar o filme. Eu acho que fica legal. Eu acho até que essa resolução podia ter se estendido mais, eles podiam ter puxado a resolução mais pra frente, pra trás do filme, aliás, né, mais pro começo do filme, e pra não ficar uma coisa muito rápida no final e aquele negócio... A guria podia ter corrido de uma vez, né? Podia, né, cara? Por exemplo... Eu quero correr. Ela chega lá com o carrinho de quebrar o carro pra ter o último reviravolta na porra do Mas esse negócio de quebrar o carro faz parte da receita de bolo da Disney. Faz, cara. Mas assim, acontece... Mas é um momento tenso. Mas tava muito pro final do filme, cara. Podia ter sido antes, entendeu? Ficou muito... Acaba a porra do filme. Por exemplo, não tô... Mas eu achei maneiro ele quebrar a prisão, salvar o Félix e falar, tá, mas agora conserta esse carro aqui. Eu ri muito do Félix tentando quebrar a grade com o Marcelinho. Pois é, muito bom. Ele, porra, tudo que ele gosta eu conserto, né? De merdas reversas dele, muito bom. Agora, por exemplo, cenas dos Félix são muito boas. Cara, o Félix é o melhor personagem do filme, cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E dublado em português, porra, parabéns ao maluco do CQC, cara, porque ficou muito bom. Eu conserto! Por que é que eu conserto tudo que eu toco? Inclusive, os personagens do Félix são muito maneiros, cara, porque eles são a movimentação muito porca, assim. Sim, 8 bits, cara. Tipo 5 FPS. Isso. Muito maneiro. É muito bonitinho aquilo, cara. Eles vão pulandinho assim e piscando. Eles dançando é muito bom. Tipo... É como se eles não tivessem animação, só troca o frame pro outro, entendeu? Uhum. Exatamente. Aquela coisa do fundo, são os caras do estádio do Guile, né? Que só mão levantada, mão abaixada. Mão levantada, mão abaixada, né? É tipo quando você vai em boate, tem aquela luz branca que parece que você tá... Estroboscópica, é. Estroboscópica, exatamente. Tá se movimentando em câmera lenta ou rápido demais, sei lá. Eles são assim, né? Já o Félix, o Ralf não são, né? Eles são animados direitinho. Esse negócio ficou muito maneiro, assim. A construção do Conserta Félix, enquanto um jogo de videogame, e a tradução disso pro filme ficou excelente. É. Ficou uma coisa, assim, fantástica. Inclusive, se houver uma sequência, eu acho que vai ter, apesar do filme não ter rendido tanto assim em relação a outros filmes, queria muito ver mais coisa desse mundo do Conserta Félix, ou sei lá, uma continuação do filme. Não, já tem dois fechados já, contrato? Não, já tem, não. Vai ter com certeza, não sei quando. Não sempre tem. Tem que aparecer três. O Conserta Félix Pai, né, cara? Pois é, tem que ter uma continuação do Conserta Félix, sei lá, uma versão, sei lá, o Wrecked Ralph 64, entendeu? Uma parada assim, esse tipo de defronto, eu acho que vai ser muito maneiro se acontecer. Eu só quero ver uma coisa, se no segundo filme não tiver nada de Sugar Rush, os japoneses se fuderam. É, né? Vai ser tipo o Duro de Matar em Portugal, né, que é assalto ao arranha-céu. Aí fudeu, no segundo filme. Não, mas aqui, Pipo, se beber não case, o terceiro não vai ter nenhum casamento. Pois é, né, cara, porque ninguém vai casar, essa é uma malhação, que não tem academia há 30 mil anos já. Né? Pois é, vai ficar... Os japoneses vão se fuder, cara. Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou, Ilapso, que eu tava até dando uma pesquisada de curiosidade a respeito da renda que esse filme gerou, né? Sim. Você chegou a comentar pra mim que o filme não tinha sido um sucesso de bilheteria. E eu achei estranho, porque aqui no Brasil ele tá disparado, tipo, em sucesso, primeiro, segundo lugar. Sim, mas eu fui tentar comprar ingresso, era tipo tudo lotado. Eu falei, caralho, eu fui com a Ninja Inimiga 1 duas horas antes no cinema e tava tudo lotado. Porra. O que acontece? O filme aqui estreou depois, né? O filme aqui estreou no Natal, que é uma época, que é a época que o cinema no Brasil bomba, literalmente. É quando tem mais gente no cinema. Literalmente, né? Tem mais gente no cinema, as sessões começam mais cedo, fim de semana. Tem sessão 10h30, dependendo do lugar. Mas o que eu quis dizer? Outra coisa também, a renda do Brasil, perto do que é a renda nos Estados Unidos, ela é um percentual. O Brasil entra naquela parte assim, resto do mundo. Eu entendo. Né? Mas eu dei uma olhada na renda que ele foi gerado nos Estados Unidos mesmo. E tá bem na média dos filmes de animação da Disney. Sim, mas o que acontece, tá? Vamos pensar nisso. Qual é como é que se faz cinema hoje em dia? O cara tem uma renda que cada vez é maior. Por exemplo, o Inception custou 100 milhões. O Detona Ralph custou 165 milhões. Sim. Tá? Então, assim, o Vingadores custou 220. Então, os filmes estão sendo cada vez mais caros. Então, há alguns anos, você tinha realidades de filmes, como, por exemplo, se não me engano, o Homem-Aranha. No primeiro fim de semana, se pagou. Pois é, sabe quanto foi o primeiro Toy Story? O primeiro Toy Story foi 30 milhões. 30 milhões, né? Que é assim, hoje você... É filme de baixíssima renda. Uhum. 30 milhões hoje em dia. O Toy Story 1, ele se pagou no final de semana de estreia, só nos Estados Unidos. Isso aconteceu ao longo de alguns... Eu falei que o Origem foi 100 milhões, foi 160, perdão. Isso aconteceu... O Homem-Aranha, eu acho que também aconteceu isso. Alguns Harry Potter também aconteceram isso. Então, em século XXI, isso ainda era uma realidade. Só que os filmes estão ficando cada vez mais caros e muito desse dinheiro que entra como budget, né, que eles chamam, que muitas vezes não é revelado. Os caras estimam porque tem contatos, né? Sabem quem foi contratado pra fazer a propaganda. Então, colocam isso tudo dentro do budget do filme, né? Então, esse budget budget do Detona Ralph, estimado pelo Box Office Mojo, que é até uma empresa do IMDb, é de 165 milhões. Ele abriu com 50 milhões. Como o filme abriu rendendo nos Estados Unidos menos da metade do que ele custou, não é o valor esperado. Digamos, não ideal, mas assim, não é o que faz assim, porra, foi um sucesso absoluto, já tá garantido segundo, terceiro filme, quarto filme, quinto filme, etc. Tá? Pô, Monstros S.A. abriu com 60 milhões. E Monstros S.A. Todo mundo concorda aqui que é um dos maiores animações da Disney, né? Pois é, Monstros S.A. abriu com 60 milhões. E vê quando foi que esses 60 milhões aconteceram. Monstros S.A. é um filme de, se não me engano, 2003, sei lá. Um filme antigo. 2001. Então, o Wreck-It Ralph, em pleno 2012, e com 3D, que faz o ingresso ser mais caro, etc., com a inflação, ele abriu com menos de 50 milhões. Tá? Então, assim, isso é um ponto. O filme abriu com menos valor do que outros filmes. O Valente também não abriu muito diferente disso, não, tá? Pra comparar, assim, que é outro filme grande de animação. Tem o Frank Winnie, teve vários, mas assim, pra comparar um que é da Pixar, que é o standard hoje em dia. Compara com Bolt. Bolt é um ótimo filme, eu curti pra caramba, e nem se pagou. Ah, sim, acontece. O Scott Pilgrim também, muita gente gosta, e o filme deu prejuízo. Ah, vamos lá do último combão da Pixar, e o Up? O Up eu não sei, eu te confesso que eu não sei, mas não importa. Eu acho que... Olha, vai enrolando aí. Agora, o que acontece? Ele, no final das contas, né, os filmes quando estreiam nos Estados Unidos, esses filmes grandes, estreiam com 4 mil salas, 5 mil salas. Né? Acho aqui, rapidinho. No Brasil. O Up foi 70 milhões no final de semana de estreia. Pois mesma coisa que Monstros S.A. Tudo bem que o Up foi mais caro. Os filmes da Pixar são mais caros em geral. Mas o Ralph nos Estados Unidos, agora esse começo de ano, que já tá passando em pouquíssimas salas, ele tá batendo 180 milhões. Tá chegando em 180 então, milhões. Então, mas assim, eu peguei uma notícia aqui de 7 de janeiro. No Mundial, né? Que eu falei, não. Aí beleza. Aí vai outro. Aí eu tava com 311 milhões. E 132 milhões nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tá com 180 e fora do mundo, aí vai pra 300, né? Por 400, aí. Por exemplo, o Piratas do Caribe fez, porra, sei lá, acho que 800 milhões o primeiro. Uma coisa assim. Uma parada absurda. É claro que assim, é outra época, outro tipo de filme. Enfim, não sei, não cabe aqui. Mas qual é a vantagem? E o potencial do merchandising do Ralph é muito maior que um Up, por exemplo. Aí que tá. Sim. Aí que tá, exatamente. É muito mais fácil você vender boneco do Ralph, da Vanellope, da Calum. E aplicativo Félix também. E aplicativo também. Vender esse jogo, né, cara? Você tinha pro Up, você tinha o cachorro, o velhinho, o Carl Friedensen, que, sei lá, não tinha grande apelo. E o garotinho, que eu já nem me recordo o nome, o japonesinho. Assim, não tinha tanta mídia associada pra você vender. Ao contrário de filmes como o Ralph, Toy Story, que vende, pô, aqui na minha estante, só de Woody, tem 4 Woodies. Uhum. Tem um Woody de Lego, tem um Woody de pano, tem um Woody que veio no... Não, mas Toy Story é o ganso dos ovos dourados, né? Eu tenho dois Mike Wazowski aqui, só pra gente ficar bolado, a gente tá falando de filmes que geraram 60 milhões, 70 milhões no final de semana de estreia. Toy Story 3 gerou 110 milhões no final de semana de estreia. E, também, né? E a arrecadação mundial dele foi de mais de 1 bilhão. Você tá falando de uma sequência aí, né, que também... Convenhamos que Toy Story 3 foi uma sacada genial da Disney, porque pegou 3 gerações, né? Pegou os nossos pais, que levavam a gente no cinema, pegou a gente e pegou as crianças agora. Então, por exemplo, Toy Story 3 é um caso pra falar disso. Ele rendeu 110 no fim de semana de estreia. Ele custou 200. Então ele lucrou metade mais um pouquinho do que ele custou. Tudo bem que Toy Story 3 foi absurdamente caro, assim. Também o filme é perfeito. Então, assim, o dinheiro que eles investiram ali não tem diferença, porque ia dar lucro de qualquer jeito. Então o cara investe mesmo. Então ele rendeu bastante, mas também houve investimento muito grande. Então assim, a vantagem do Ralph é essa. Ele vai poder vender jogo, vai poder vender boneco, muito boneco, tem muito personagem. Se der mole, como a SEGA já não tá ideal das pernas, se der mole, vai vender bonecos de personagem da SEGA com a marca do Detona Ralph também. Não vejo porque isso não aconteceria. Vendeu o pack, Vanellope e Sonic junto. Vanellope e Sonic, né? Um team-up dos bonecos. Acho plausível. Não acho complicado isso acontecer. Não, tá? E hoje em dia, quando você fala do home, né, do usuário final caseiro, você tem muito mais fontes de renda do que você tinha há 5 anos, porque hoje só de coisa por demanda você tem, aqui no Brasil teria a Sky, né, mas lá nos Estados Unidos tem o Hulu, o Netflix, a Apple TV, a PSN, Tivo. O Tivo, a Live do Xbox, 5, pelo menos, né. Aí você tem as operadoras de TV a cabo que você vai ter nos Estados Unidos, que vão fazer serviços de streaming também, aí você vai vai ter DVD, Blu-ray, que o DVD não morreu, vai ter o Blu-ray em 3D e vai ter os digipacks também pra vender pra os combos, né, que fazem. Então assim, você tem pelo menos 10 combinações de possibilidades de venda pro usuário caseiro. Então, o ciclo de vida do filme, ele acaba que ele é muito maior depois que ele sai do cinema do que enquanto ele tá lá no cinema. Na verdade, o cinema é só uma propaganda do filme, né? E o filme vai ficar pra sempre mesmo, é como home vídeo, né, digamos assim. Então, o quanto o filme custou e o quanto o filme rendeu no cinema, hoje significa muito menos do que significaria anos atrás. Ainda assim, o filme não rendeu tanto quanto um, sei lá, porra, um filme da Disney, cara. Não é um filme de uma empresa que entrou aí agora pra fazer uma animação e tá tentando achar a sua galinha dos ovos de ouro pra explodir. Uhum. Igual a empresa do Madagascar ou, sei lá, o Era do Gelo. Essas empresas aí, que até hoje ficam... Estão sugando tudo que é possível. Era do Gelo 4. Né? É uma parada absurda, assim. Tem outros. Madagascar, que nunca se passou em Madagascar. Mas tem Carlos também, a gente vai ficar aí até amanhã, mas a DreamWorks tá mudando bastante. Né? Pois é, então assim, é a Disney, porra, é simplesmente a maior marca de entretenimento familiar do multimídia do mundo. Então não é não é pouca coisa, né? Não é pouca merda. Então, assim, talvez o rendimento não tenha sido o ideal, mas é claro, vai ter segundo filme e vai ter terceiro. Eu não tenho dúvida disso. E se demora, ainda vai ter, sei lá, uma série de televisão Sugar Rush, assim, igual teve os Pinguins ou Madagascar, entendeu? Terceiro não sei, assim, porque é uma coisa... pra lançar... Terceiro pode ser até, tipo, direto pra DVD e tal, mas... Talvez. É raro você ver um desenho grande da Disney que foi pro cinema, o 2 e o 3, entendeu? Toy Story foi pioneiro nisso, né? Em coisas que levasse... Eu lembro de, sei lá, Aladdin. Aladdin teve o 2 no cinema e o 3 foi direto pra DVD. Tem Aladdin 3? Que porra é essa, cara? Tá maluco? Eu não sabia. Caraca, meu irmão. Depois do Retorno do Jafar tem coisa? Acho que tem. Aí, já começou. Que é Rei Leão que você tá confundindo. Acho que não tem, não. O Rei Leão teve o Rei Leão 1, Rei Leão 2, Rei Leão 1,5. Simba e o não sei o quê. Nossa, nem vi, cara. Não vi nem o 2. Cara, o 1,5 é foda porque é a visão da história do Rei Leão 1 na visão do Timão e do Pumba, cara. Caraca. Cara, eu realmente recomendo que tá ouvindo. Procura esse Rei Leão 1,5 que é... Se tu, assim como eu, assistiu milhares de vezes o Rei Leão e decorou todo o filme, tu vai se cagar de rir, velho. É muito... Aqui, tô vendo. Tem Aladdin 3, sim. O nome é o Rei dos Ladrões. Puta que pariu. Foda-se. Acaba esse blog aqui. Vamos pro próximo. Acabou. Inclusive, vai ter Toy Story 4, hein? Mentira. Tô falando sério. Eu tenho medo, porque Toy Story é uma tecnologia tão perfeita, tão maravilhosa. Vamos cagar o 4. Tô medo. Convenhamos que o 2 é muito mais ou menos, mas o 3 é foda demais, né? Aí que tá. Depois pode fazer o podcast sobre filmes nessa porra, né? Porque hoje é uma excepcionalidade. O Toy Story 2, eu também achava ele muito mais ou menos, cara. Mas eu parei pra pensar recentemente, porque, cara, eu gosto muito dessa merda da história, assim, o nego não tem noção. Eu gosto pra caralho dessa porra. E o 2, eu também tinha maior preconceito com ele, eu achava ele fraco. E ele ainda é o pior dos três, assim, é o menos bom dos três. Mas o Toy Story 2, ele é bom pra caralho, cara. Só a cena... Tá acima da média. Você tem que usar a cabeça! Só a cena do Buzz, daquele cara talhada de Buzz, assim, na prateleira, e depois o Zurg falando, eu sou o seu pai. Uh-huh. Fora, a Disney pode fazer o que quiser com essa porra, porque eles são donos daquela merda. Verdade. Entendeu? Se quiser fazer uma versão do diretor e botar o James Earl Jones pra dublar o Zurg, agora eles podem fazer isso. Então, eu aprendi a gostar do Toy Story 2 com o tempo, assim. Depois que o 3 saiu, eu aprendi a gostar do 2. Mas o programa é sobre o do Ralph, então... Por mais que o filme não seja sobre os outros jogos, essa animação é um prato cheio de referência, assim. Aliás, nunca vi um filme com tanta referência assim. Você pode ver o filme de novo só indo atrás de referência. Eu te garanto que pelo menos nos 40% iniciais do filme, você não vai encontrar todas, se você for com o intuito de achar. Eu vi duas. Eu, por exemplo, só vi duas. Que... Você viu duas vezes ou você viu só duas referências? Não, eu vi duas referências muito evidentes, assim, escrita no muro. Que era o Shenlong que esteve aqui, que é aparece na Central Station. Uhum. E tem o Aeris Lives. Aeris Vive, né? Que aparece também escrito em algum lugar. O Ogro mandou aqui pra gente no chat, eu não tinha nem reparado. O Jenkins escrito também no muro. Leroy Jenkins e No Campers. No Campers também. Então, assim, se ficar vendo o filme e forçar a vista pra ver a parte do fundo, que é mais difícil no 3D, uhum, que é onde tá os muros, vai ler muita coisa escrita, cara. Esse Shenlong, no caso, é o Shenlong do Street Fighter, né? Aquele que foi lendo durante muito tempo. E no começo, você vê, tipo, muito jogo aparecendo. Tipo, o Ken discutindo com Ryu, eles terminam de lutar e falam, cara, muito bom. Inclusive, cara, parabéns à dublagem, cara, que o dublador do Ken, salvo engano, é o cara que dubla o Ken mesmo, cara, nos desenhos. Ah, irado. O dublador do Ken, é isso? Não, no americano com certeza é. No americano é o Ruben não sei o quê, Ruben Langdon, sei lá o nome do cara. Mas aqui a gente tem dublador de Ken, tem que ser um cara lá. É não sei o que Moreno o nome do cara. É um cara que tem uma sotaque de carioca, mas ele dubla lá em São Paulo. Eu, se não me engano, é ele, cara. Se não é ele, é uma voz de carioca dele. E ele mandou um, ih, é o cara aí. Tu mandou, ih, é o cara aí. Tu mandou, cara, mas ficou muito bom. Eles dando chore. Pô, vambora daqui, né, cara? Sai os dois. Tem uma cena que eles estão no bar, que o bar é justamente aquele jogo Tapper, né? Que o bar as bebidas. O Ryu tá bebendo lá no fundo, né? O Ryu tá bebendo lá no fundo, tem várias referências. Tem uma hora que o Ralph vai no banheiro e o corredor pro banheiro é só foto de geral de videogame. Dá vontade. Acho que tem todos os Street Fighters ali, cara. E não dá pra dar pause no cinema, né? Então você dá pause pra poder ver todo mundo. Eu vou pra comprar o Blu-ray. Sai em março, hein? Sai em março. Com certeza, eu vou comprar essa porra. E assim, por exemplo, a Capcom e a Sega tem muita coisa. Acho que as empresas que mais tem coisa ali, não sei como é que foram os acordos feitos, né? Fizeram acordo, sabidamente, com a Nintendo, com a Sega e com a Capcom. O da Nintendo é muito mal explicado, a gente até fala disso. Mas assim, da Capcom... rumores, mas não é nada confirmado que o Mario... Tanto é que tem referência ao Mario, só não aparece. É Bowser. Mas não aparece o Mario. Mas na tem o Bowser. Tem o Bowser na reunião, lá. Tem o Bowser na reunião. E na festa, quando o Ralph vai entrar... Ah, deve ser o Mario que tá chegando agora. Pois é, falando do Mario. O Rich Moore disse o seguinte, ele falou... Ah, não deu tempo de colocar o Mario. Porra, como é que não dá tempo? É só o Sonic aparece lá 5 segundos no filme fazendo de garoto propaganda de bons modos na porra do fliperama. Que aliás, muito provavelmente... Sonic aquilo. Muito Sonic. É, muito Sonic. O que acontece... Inclusive o americano é... A versão americana é o dublador do Sonic mesmo, tá? Os jogos geralmente são os próprios caras que dublam. Eu percebi. O que provavelmente aconteceu ali é que a Nintendo não quis deixar colocar o personagem principal dela numa cena que não fosse ter tanto destaque assim. Assim como a Disney não ia deixar o Mickey aparecer em qualquer coisa. Uh-huh. A Nintendo também fala, porra, não, peraí, esse aqui... É só lembrar de Kingdom Hearts. No 1, o Mickey não aparece. Só aparece assim. Não aparece no primeiro Kingdom Hearts, exatamente. Ou a Nintendo também tava ansiosa, né? Não sabia qual é que se ia ter sucesso ou não. Mas tava mesmo. Agora que sabe que beleza, deu certo, no próximo vai ter, cara. Eu acho que isso não é... Eu acho que foi uma questão de preço, cara. A Nintendo deve ter... Porque, convenhamos, hoje em dia, o Mario é muito mais famoso que o Mickey. Uhum. Ah, talvez. Então, de certo, por uma questão de orçamento, porque deve ter custado a licença desses caras, sei lá, metade da grana da produção do filme. Eu acho que a SEGA liberou. Acho que a SEGA deve ter pedido, por favor. A SEGA se vendeu barato, a Capcom foi pela diversão. A Capcom foi pela diversão, com certeza, porque a Capcom já tem muito dinheiro DLC, cara. Na versão do Blu-ray, se você pagar $5, vai ter mais Street Fighters no filme. Eles vão aparecer, vai ter DLC. Vai trocar a roupa do Ralph, vai ficar o Ralph Steel. Não, eu senti falta do Mega Man? Ah, eu também senti falta do Mega Man. O Dr. Willy tava na cena dos Anônimos, inclusive, mas ele foi cortado, teve que ser cortado. Tem coisas descaradas e coisas discretas, né? Você vê, por exemplo, a Ares Lives escrita na parede, é uma coisa super discreta. Tem uma coisa que é bem fanservice mesmo. Tem uma hora que o Ralph pega a mão numa caixa procurando coisa, ele tira um ponto de exclamação do Metal Gear. Isso, e faz barulhinho. Tudo, bom. Todo mundo que conhece no cinema faz tipo, uou! Sabe qual é? E tem uma cena também que eu acho muito boa, que é na hora da reunião dos vilões lá, que o Kano do Mortal Kombat se empolga e dá um fatality no zumbi. Vocês conseguiram identificar todos os vilões dessa cena, cara? O zumbi do House of the Dead, né? O Kano, tem o... O rinoceronte, que é do... O rinoceronte do Golden Axe, né? A última do Golden Axe, do Altered Beast. Tem uma Evil Lady genérica que eu não sei onde deve é. Deve ser coisa de MMO, né? Provavelmente. Tem o Clyde do Pac-Man ali. Tem. O Bison, o Robotnik. O diabo aquele falou que o nome dele é Satin. Eu não sei se é o... É um genérico. Eu acho que é um genericão, aquele Cara, eu tô com a impressão que... Não sei se é de Ghosts and Goblins ou de... Não parece aquele bicho do Ghosts and Goblins, não, cara. Mas o spin-off do Ghosts and Goblins, que é o... Aquele do Red Demon, né? Estão esquecendo da coisa mais importante dessa cena. O Zangief não é vilão, porra! O Zangief não é vilão. Os americanos é porque ele é russo, né? Mas ele fala com um sotaque francês na dublagem brasileira. É muito estranho. O inglês ficou com um sotaque russo meio... Nunca foi com sotaque russo. Só porque ele é da Rússia. O Zangief nunca é vilão. Mas em toda a personificação multimídia do Street Fighter, o Zangief ou é um idiota ou é um vilão. Infelizmente. Menos no desenho japonês. Na dublagem original ele fala... Oh, when you put the head of the opponent... Breaking Your Ties. É muito puxa aquele Rzão russo, né? Aqui quando dublaram pra português, fizeram um R meio francês, assim. Então, meu nome é Zangief, eu sou um vilão. Eu falei, caralho, que porra é essa? O maluco é francês agora, tá ligado? Ih, mas o que ficou maneiro é que o Zangief é todo rebuscado, né, cara? Que é bem o Zangief mesmo. O Zangief não é um idiota completo, ele só parece ser. Mas ele ficou meio extremamente... idiota na dublagem original. Ele ficou meio vilão, meio idiota, né? É mesmo, aqui ele ficou... É, até porque ficou francês, né? Ficou aquela coisa meio... Meu nome é Zangief, eu sou um vilão. Outra coisa que a dublagem mal feita, hein? Botaram o Zangief. Não é Zangief, aqui no Brasil é Zangief. É Zangief. A Ninja Inimiga jurou que ele falou era Zangief. Eu ouvi Zangief. Meu nome é Zangief. Cara, graças a Deus o Rio não é, o nome dele não é citado no filme, cara. Que se falasse em Ryo. Eu ia falar Ryo, né? Puta Ryo. Merda. Se tu falasse assim, eu ia sair do cinema, cara. Mas também tem o Noob Saibot na reunião. Tem o Noob Saibot, verdade. Não é um ninja do Mortal Kombat. É um ninja genérico do Mortal Kombat. Não, gente, é um Noob Saibot. Não, é um Noob Saibot. Ou Smoke, sei lá. É, por ter o Kano ali, dá mais possibilidade de ser alguém de Mortal Kombat mesmo, não sei. Caraca, tô vendo aqui agora, não tinha percebido. Mas a mulherzinha do jogo Heroes Dirty é igual. Lynch. A mulher do Gears of War, né? Que é ridiculamente igual. Não, ela é igual a dubladora, cara. Foi feita igual a dubladora. Pode ser coincidência. Olha o link que eu mandei aí pra você. Ah, na verdade, quando eu vi o primeiro pôster dela, achei que era... O que é isso? Vão botar a Femshape no jogo do Mass Effect? Versão loira do Shepard. Quando eu vi no filme, eu achei mesmo parecido toda a cena, muito baseado no Gears of War mesmo. Mas que parece qualquer mesmo, outra parece coisa. Mas olha a dubladora. Cara, mas essa da imagem é do jogo? É, do Gears of War, de baixo e de cima é do desenho. Não, tudo bem, mas já viu a dubladora original dela, a Jane Lynch? É a mulher do Glee, é a professora de educação física, acho, sei lá. A loura, a lésbica do Glee. Ela que é a dubladora, é igual a ela, pô. Então, assim, é verdade. É uma coincidência, né, na verdade. Ser igual eu acho muito boa a história dela, né? Ela é traumatizada, porque no dia do casamento dela, tá lá o casamento, todo mundo, não sei o que, nem foi de bicho. Legal que não foi nem uma coisa que ela viveu, né? Programaram história dela. E a cara que ela faz quando ela tira aquele hippie, sei lá, da bunda, literalmente, do vestido de noiva, ela tira do decote aquele hippie e abre o bocão e... Aquilo ficou espetacular. Não, mas a ceninha do casamento dela, que eu falei, é muito bom. Muito de leite em si, velho. Muito bom, muito bom. De jogos. Nossa. Então, Lapso, você poderia então fazer uma final review sobre o nosso tão amado e odiado filme Detona Ralph? Eu acho que o filme tem esses pequenos defeitos que a gente comentou aqui, um pedaço fica meio arrastado, etc. Isso vai da opinião de cada um. Eu acho que ele fica um pouco arrastado no meio, mas ele se resolve muito bem. Mas nas pequenas coisas, como por exemplo, os personagens do Detona Ralph e os coadjuvantes serem mal animados. Os barulhos, as pessoas dando... Os barulhos, o background da Kalum. Nessas pequenas coisas ele ganha o público, esse público de videogame, né? Que no final das contas é pra quem a gente tá falando aqui, né? Acho que muita gente não vai nem... Vai até estranhar esse programa. O programa foi sobre cinema, essa porra, né? Cadê o jogo? Mas é importante a gente falar que esse programa foi um programa sobre um filme, mas a gente gostou... A gente acha que esse filme é aquela coisa feita pra quem gosta de jogos. Então, pois é. Se você tá acostumado a jogar, conhece os personagens, você vai dar um sorriso no filme de 5 minutos ou menos. É. Então assim, se a gente pode um dia fazer um podcast sobre Metal Gear Solid 4, por que não pode fazer sobre o filme da Disney? Não, é sobre filme também. Então, acho que tem gente que disse que jogou mais no Wrecked Ralph que no Metal Gear. Pois é, exatamente, é verdade. E acho que vale muito a pena porque pra quem, o cara que gosta de videogame, sobretudo o cara um pouco mais velho, né? Acho que no caso aqui do Brasil, como o negócio se arrastou mais, as referências são mais planas, a minha irmã se visse ia reconhecer muito do Sonic ali também, etc. Mas pro público americano médio, o cara mais velho, acho que gostou muito, aproveitou muito. Os próprios produtores também, os animadores, não tenho dúvidas de que se divertiram muito fazendo aquilo, porque os caras viveram aquilo, né? Desde o Gilbert que tá ali, que, porra, jogo de 1980, sei lá, né? Até Atari, as coisas mais... Né? Coisa de Atari, é. Até as coisas... Tem muita gente que escuta a gente, se acha jogador hardcore de jogos e não faz ideia do que é o Gilbert, cara. É, que também, beleza, assim, não muda a personalidade de ninguém também. Não tô dizendo que é pior ou melhor, mas... É, exatamente, mas assim... Pra todo mundo, sabe? Se você souber, te adiciona e você, porra, você realmente vai ter o seu sorriso no rosto garantido. Então, fica aí, parabéns à Disney, eu gostei muito do filme, eu espero que tenha uma continuação. Eu espero que na continuação tenha, sei lá, uma outra versão do Wreck-It Ralph, que eles confrontem a versão nova com a versão velha. Eu acho que isso ia ficar muito maneiro, que explorem mais o mundo daquele jogo. E vai ser, cara, mais parecido com Toy Story também. É, cara, assim, Sugar Rush, cara, que... Eu podia ter, pode ter até Vanella, mas cara, como é que a Vanella vai sair do fliperama? Não sai dela. Agora já tu viu os créditos, acho que agora ela pode. É verdade, ela conseguiu, ela pode sair. Então, sei lá, pode ter um segundo jogo da Vanella, um jogo de plataforma, um RPG da Vanella, pronto, aí beleza. Aí pode ter a Vanella em outro jogo, porque caralho, o genérico de Mario Kart, cara, nem em filme fica bom, não dá. Aliás, você espera até o final dos créditos? Com certeza. Eu fiquei até o final dos créditos. Eu fiquei até o último segundo. Eu muito fazer xixi, eu tive que sair. Sim, eu fiquei. Até o último segundo, eu achei que ia ter mais, mas o detalhezinho no final ali eu achei muito bom. Não vou falar. Ah, eu não pude ver. É uma coisa muito bobinha, mas é muito maneiro. Procure no YouTube, deve ter já. Então, assim, acho que pra dar uma nota no filme, a gente nunca mais deu nota. Vamos dar nota hoje. É um filme de 8,5. É muito bom. Acho que aquele o único defeito que tem é esse, a meiuca do Sugar Rush mesmo, que eu fiquei puto. Mas não é... Não desmerece o filme, não. 8,5 pra Detona Ralph. Yoguro, você tem uma mini review, uma nota aí, sendo breve? Eu concordo também. O negócio que o Pivoto aí falou, até com a nota também, pra mim é um 8,5. E não venham dizer que é um 8,5 de videogame, que todo mundo fica dizendo, meu Deus, como assim, Gears of War, é nota 8? Não, 8,5 é uma nota muito boa, tá, pessoal? Dizem que tu gostou do filme, certo? E o negócio, cara, a gente agora a gente tá acostumado a jogar jogos de videogame com os caras que cresceram com os mesmos jogos que a gente. Então tu vê, sei lá, Super Meat Boy, por exemplo, um jogo que chupinhou muito da nossa infância gamer na era 8-bits. Pô, quando é que isso ia aparecer em outras mídias? Caras que jogaram videogame, os mesmos jogos que a gente começar Super a fazer... Meat Boy? Super Meat Boy é totalmente o jogo. Então, quando é que ia acontecer das outras mídias serem produzindo coisas com caras que também jogaram videogame e tiveram uma infância parecida com a nossa aí? O Detona Ralph tá legal, que tá mostrando que isso está acontecendo. Eu espero que tenha mais disso no futuro, porque tu vê que, com certeza, eles pagaram um dinheirão pra Nintendo liberar o Bowser, a Capcom se vendeu, a Sega vendeu tudo que podia e, por favor, pegue mais alguns personagens. A Capcom foi Capcom, né, cara? E a Namco pegaram tudo que era relevante da Namco, que era o Pac-Man, né, cara? E ficou foda o filme. Eu espero pela continuação. E é isso. Beleza. Crush! Eu vou de 8. Olha só. Uma boa nota, né? Boa nota. Tirou meio ponto por quê? Não, eu tirei 2 pontos, na verdade. Mas tem alguma coisa que você discorda da galera aí pra dar um meio ponto a menos. Não, eu já tinha pensado no 8, cara. Você tá levando como padrão a nota dos outros. Tô gostando disso. Quando foi no MDB, ele colocou 8, porra. Não, assim, tem duas partes. Não é que eu não gostei. Primeiro é que eu achei que é muito curta a parte do Hero Dutch, né? Do Hero Dirty. Poderia ser maior e menos Sugar Rush. E o Sugar Rush é muito doce, cara. Muito doce na minha vida. Diabetes. Só ali eu já tirou um ponto, porque é muito doce. Nada contra a personagem, diferente do pessoal. Eu gostei bastante da personagem e a forma que foi desenvolvido o filme. Ele é lento nessa parte, realmente, quando o Ralph chega lá no mundo do Sugar Rush, o filme fica bem lento, ele só vai voltar a ser, a empolgar mesmo nos 30 minutos finais, mas continua sendo um filme muito bom, acima da média, acima do que eu fui com a pretensão, assim, eu sabia que ia ter referências, mas eu não sabia direito como é que ia ser a história, eu achei, assim, superou minhas expectativas. Bom, Lili? Eu vou de 9, eu adorei o filme, pra mim adoro! Tá... Adoro! Adoro! Enfim, pra mim foi pau a pau com outras animações muito boas, como sei lá, Wall-E, por exemplo, que é outro filme que eu amo. Uhum. E pra mim, o downside do filme foi realmente, acho que devia ter sido mais desenvolvido a parte dos vídeos, podia ter sido mais bem desenvolvido, podia ter sido influência maior na história, podia ter sido menos arrastada a parte do mundo do Sugar Rush, mas pra mim, no geral, a forma da pista funcionou muito bem, teve parte que eu achei muito tocante. Na hora que ele quebra o carrinho da Vanella, eu quase morro, cara. Na hora eu fiz... Não consegui segurar, eu fiz um... Foi quebrar, ele realmente quebrou, eu fiquei muito mal. Mas achei o filme realmente maravilhoso. Eu queria muito que nas continuações continuações eles pegassem alguns jogos alternativos que ficaram famosos pra usar também como referência, não usar só esse mainstream. Caraca, Disney, cara. Se eu ver isso. Imagina, Braid, Super Meat Boy. Nossa, imagina. E? Bastion. Ia ser irado. Caraca, o dublador do. O narrador do Bastion narrando o jogo. Ah, meu Deus. Alves se levanta e começou a quebrar tudo. Então, é muito maneiro, mas no geral, pra mim, o filme cumpriu muito bem seu propósito, excedeu totalmente as minhas expectativas e foi um 9 muito bom, perdão. Eu concordo com a sua nota, Isabel, eu dou 9 também, e eu digo assim... Peraí, repete, você concorda com quem? Será que é o podcast? Quem, Isabel? Eu concordo com você, Lilith, na sua nota 9, porque, assim, se você abstrair a parte do videogame, se você tirar... Ah, sei lá, nunca joguei videogame, minha mãe, não tem nada, só entende o Sonic e tem pesadelos com barulhinho de eu pegando argolas com sonho. Exatamente, tua mãe. Isso minha mesmo. Mãe ver esse filme, ela não. Esse filme não deixa nada a desejar em termos de enredo, história e emoção e tudo que os outros desenhos da Disney têm. Ele é um pacote completo. Você vai se emocionar, você vai rir, você vai ficar com o coração apertado, você vai ficar tenso mais horas. Então foi. Menos a mãe do inimigo, e quando visse o sonho, fala: caralho, essa porra desse bicho azul, puta que pariu. Tacar a cadeira na terra. E assim, não deixa dever em nenhum momento. Então, isso somado a um monte de referências que ficam dando beliscão no meu coração o filme todo ali, eu achei isso excelente. Eu saí, eu vi o filme com um sorriso do início ao fim, até a parte chata que vocês estão falando aí do Sugar Rush. Eu me amarrei, eu não tirava nem botava nada no filme, só deixaria mais referências no filme todo, porque a concentração de referências tá tipo... Tá na primeira metade só, né? É, mas eu deixaria o filme todo com referências. Por isso que eu não dou 10, só. E é isso. Isso aí. Lilith, vou fazer agora uma pergunta pra você, a pergunta de 1 milhão que você vai ficar sem graça. Let the dogs out. Qual é o e-mail de contato do Baixo Frente Soco que os ouvintes que quiserem mandar suas críticas, sugestões e porradarias podem usar? É o Baixo Frente Soco. Eu tô bem. E Lapso, ajude a Lilith. Qual é o nome do podcast, Lilith? Baixo Frente Soco. Não, o nome do podcast, Lilith. O nome do podcast. Qual é o nome do podcast? Eu gosto de quê? Eu gosto de jogos de metal. Eu gosto de jogos, arroba, aí sim. Baixo Frente Soco. É verdade. Agora eu lembrei, desculpa. Muito bonito. Baixo Frente Soco. Lilith, sabia que agora, além de uma página no Facebook, que é o facebook.com/baixofrentesoco e o twitter.com/baixofrentesoco, nós temos também um canal de streaming com várias peripécias e diversões ao vivo, quase todo dia? Sabia. Mas eu sabia só no seu endereço, mas eu sabia que ia vir. Então anota aí, é twitch.tv/baixofrentesoco, né, não é, Lato? Irado. É, twitch.tv/baixofrentesoco. Nós temos ainda a nossa comunidade, que na verdade é um grupo, né, no Steam, que você não tem URL, aí você vai lá no Steam e procura por Baixo Frente Soco, Baixo Espaço Frente Espaço Soco. Exatamente. Que você vai se juntar aos 600 e quase 700 cabeças que tá lá. Nós também estamos num site muito interessante que é... Qual Ogro? Phoenixdown.com.br. Você está lá também, não está? Estou lá, eventualmente. A gente deu um tempinho nos podcasts, tira férias, o pessoal precisa ir pra praia, se divertir. Na verdade, o Diego é esperto e não quer mais ficar editando coisa em cima da hora, né? Então vai fazer com antecedência. Ficamos gravando, na verdade, a gente está gravando podcast quase todo dia aí. Pra deixar uma gordurinha de podcast pra não editar nada em cima da hora, que nem o que o outro falou. E lá vocês vão ver alguns podcasts, vídeos e também jogos, porque não só no Baixo Frente Soco, jogos e diversão existem. Olha só, é isso aí. Então, com isso, diga tchau, Lilith, até semana que vem. Tchau, Lilith, até semana que vem. É isso aí, abraço. Visitem o YouTube do Baixo Frente Soco, youtube.com/baixofrentesoco. Já existe? Porra, tô te falando, pode acessar. Só não tem vídeo ainda, mas já tem até layout, cara. Aí, olha, tá bom. E por fim, parabéns a Marimun, né, cara, que a garota aí, sei lá, há 6, 7 anos tinha um Fotolog e agora ela é vendida da MTV e já dublou. E já dublou da Disney, cara. Aí, ainda é amiga de Fotolog da Disney. Ô, Lili, tu mandou mal. Tu podia ter. Amiga exagero. Tu podia ter investido no teu Fotolog e tá dublando a Vanellope hoje, pô. Podia, tá dublando uma das amiguinhas da Vanellope. Demole. E a Lilith? Ai, desculpa. ficou essa, ficou boa essa. Que bom, a polícia. Fica quieto. Que isso? E a Lily? Caiu. Cri. Ela caiu. Eu vou caiu. Mandar um beijo pra minha mãe. Tava aqui falando com a gente, uma boa. Quando começa a gravar, ela cai.